Cast News for In. Dark Onyx. Oi. Lavendel. Oi. Bud. Pronto, já usei. Bom, se antes de começar teve alguma apresentação idiota, fiquem sabendo que eu não autorizei isso. Eu não concordo com isso. Quem se importa, né? Quem se é babaca. Eu sou metade do J-Cast. Então edita o programa. Aí você pode fazer o que você quiser com ele. Cara, eu tô te dando menos trabalho. Tô pensando em você mesmo. Me dando menos trabalho. É ridículo fazer essa apresentaçãozinha. É menos trabalho. Não importa. Eu vou baixar, inclusive, aquele pack de áudio do BBC e vou começar a brincar com ele. É de editar. Não briguem, crianças. Por favor. Tinha alguém com saudade da boa? Eu. Você tá com saudade de você mesmo, né? Isso é muito metafísico. Você só se realiza quando você tá gravando o GCast? E aí quando você tá gravando o GCast, você se reencontra e mata a saudade que você tem de você mesma? Não consigo pensar. O cérebro tá cheio de catarro. É a can. A gente não fez o... Eu tô com fome, né? Eu também. A gente não fez o news do mês passado, que foi qual mesmo? Maio. Aconteceu nada em maio e a gente tava com muito podcast arquivado, que era muito mais interessante do que o nada que aconteceu em maio. Então eu mesmo falei, ah, vamos gravar porra nenhuma não, depois a gente grava um e fala de alguma coisa que aconteceu em maio e fala de julho, porque julho sim aconteceu coisa. Junho. Julho não chegou ainda. Ih, tanto faz. Junho e julho é meio que um combo, é a mesma coisa. É, tipo um grande mês de 60 dias? É, pra mim sempre foi. Atualmente que não existe mais férias de julho pra mim, então, tudo faz. Você tinha férias de 2 meses, não? Não, tinha as férias em julho, então isso era suficiente pra diferenciar os 2 meses. O que você tem feito de bom aí? Cara, nada. Como não? Tem uma cara nova no site. Isso, é, eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa. Tem um layout novo no GCast, que eu não sei se as pessoas vão gostar, não. Eu gostei muito dele, ele é muito bonitinho, ele é todo branco e vermelho. Ele é minimalista. Em tese, né? Até a gente começar a encher ele de merda, mas por enquanto... A gente não sabe o que é, se ele é minimalista, porque a gente não tem certeza do que é isso, é que nem cyberpunk. É, cara, aquele negócio. Ah, vamos fazer o layout. Pô, eu falei, bom, faz tudo no código, porque se eu for enfeitar alguma coisa, eu vou enfeitar demais, porque eu não tenho noção, entendeu? Então a gente tentou fazer uma coisa o mais clean possível. E ficou? Não sei, opinião externa. Ficou? Eu não sei do que vocês estão falando. O layout novo do site. Ah, ficou bonito. Mas ficou limpo? Ficou minimalista? Limpo. Você sabe o que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Não, minimalista. A gente também não sabe o que significa isso exatamente. Minimalista é tipo Google. Eu queria fazer tipo Google. Não, não, peraí. Eu queria fazer tipo Google. Aí você começou, não, mas tá faltando alguma coisa. Não, porque a gente não chegou a fazer tipo Google pra começo de conversa, né? Cara, eu tinha feito tudo branco com linhas cinzas e uma página vermelha. É, eu tinha feito uma proposta inicial que era mais ou menos, né? Era bem lotado de coisa, mas eu tinha uma carinha um pouco mais moderna do que o... Minimalista, por exemplo, quando você gosta de coisas muito objetivas, você fala, ah, aquele site ali é limpo. Uma pessoa que não gosta vai dizer, aquele site é muito minimalista. É, não, não, não. Minimalista é bom. Ah, é? É. Na verdade, minimalista é desculpa pro designer que não conseguiu pensar em nada interessante a tempo e fez qualquer coisa simples e entregou. Então, quando isso é bom? Porque fica bonito. Fica classudo, às vezes fica classudo, combina com a proposta. Assim. É que eu tava tentando lembrar mais o que a gente tem que falar. A gente tem que falar que o bicho é beta, então vai tendo mudança. É, qualquer coisa, vai continuar mudando e qualquer erro... O bicho é beta, o peixe. E qualquer coisa de errado que vocês encontrarem, nos avise pra gente corrigir. Porque a gente queria correr a tempo, porque reza a lenda que vai rolar uns jabás aí. É, né? E a gente precisa... Por enquanto. Precisa ter algo bonito, porque aquele layout é uma vergonha. Eu gosto dele, cara. Mas ele era... Mal. Não, como programador, cara, ele era todo torto. Ele era no canto da página. Ele não tinha comentário direito. Ele era simplista, mas ele era de família. Não, cara, ele não era simplista. Ele era ruim. Não. Ele era de família. Eu tinha carinho. Eu tenho carinho por ele. Foi o primeiro layout que eu fiz na minha vida. O primeirão de todos, aquele tema que a gente modificou, eu gostava também pra caramba. Aquele do pirulito. Que nunca foi ao ar direito, ou foi? Chegou aí, né? Ah, foi sim. Era o que era, pô. Eu adoro aquele banner que eu fiz, né? Pirulito, aham. Nossa, eu adoro todos os layouts, diga. Aquele layout antigo foi uma grande tentativa de colher um pouco de bom gosto do nosso interior. Não deu muito certo. A gente falhou, miseravelmente. Mas eu não achei miseravelmente, ficou bonitinho. Se você for ver os sites japoneses... Não, você sempre pega isso como exemplo, né? Não, mas o site nunca fica ruim, porque o site japonês... Mas é, olha só, é um site sobre cultura pop japonesa. Então a gente sempre pode dizer que a gente se inspirou nos caóticos sites japoneses. Mas a gente nunca vai conseguir fazer aquilo, porque a gente não tem aquele alfabeto maluco. É o mais próximo que dá pra chegar em português. A outra coisa é que provavelmente a gente vai voltar a postar qualquer dia desses. Logo, não, então imagino, sei lá, semana que vem, por aí. Aqueles posts regulares não rolavam porque, além de não ter tempo, a gente sabia que ia sair o layout novo mesmo, a gente ficou, ah, blá, vamos gastar essa porra quando tiver coisa bonita pra mostrar. Então é isso. Vai ter gente nova escrevendo, vai ter umas coisas interessantes. O blog em si vai ficar um pouco mais movimentado pra galera poder voltar a aparecer lá. Ser tipo um portalzinho, algo no futuro. É, a gente vai tentar variar mais, botar coisas que a gente não costuma comentar, arrumar a gente pra escrever sobre coisas que a gente não escreve. Vamos assinar contratos com estúdios japoneses pra poder passar com exclusividade em stream vários animes, não. Aí, notícias, vamos lá? Go, go, go. Notícias? A primeira notícia chegou, meu Writer's Tale, Final Chapter. A primeira notícia, na verdade, é que Maya, Garota Sensitiva, tá pra ganhar um filme, Reza a Lenda, pelo Tim Burton. O Tim Burton se interessou. Peraí, pelo que eu entendi, Maya, Garota Sensitiva? Maya, Garota Sensitiva. É difícil falar rápido, Maya, Garota Sensitiva. Fala rápido, Maya, Garota Sensitiva. Agora que você fez isso, eu não vou conseguir. Peraí, deixa eu entender. É Maya... Maya, garota sensitiva. Maya, garota sensitiva. Ou Maya, a garota sensitiva. Ou Maya, garota sensitiva. É Mai, vírgula, a garota sensitiva. Ontem mamãe virou pra mim. Você consegue falar assim. Maya, garota sensitiva, rápido? Maya, garota sensitiva. É mami. Que? Não, nada. É assim. Ah, eu não fiz Não, eu fiz uma vez. Ontem mamãe virou pra mim e falou assim: eu tô muito sensível, depois eu compro um cível pra você. Ela não consegue entender. Eu repeti a piada 5 vezes, ela não consegue. Eu não entendi também, repete. O que é um cível? É algo relacionado a um civil, né? Não, é uma coisa, por exemplo, tem o direito cível, a vara cível e a vara... Civil? Qual a diferença? A vara militar, não. Tô brincando. Cível e... O cível são civis. Cível não, e a civil. Tem nada a ver com civil. Com civil, cível não tem nada a ver com civil? Não, é cível, com E. Sim, mas eu digo civil, a pessoa civil, que não é militar. Pessoa civil aonde? Você não sabe? onde está? Enfim. Magra da Sensitiva. Ei, mas isso foi publicado no Brasil, por isso que foi você falou em português? Sim, é. Foi um dos primeiros mangás a serem publicados aqui, junto com Akira e Lobo Solitário. Então não era nem formato de mangá. Você tava vivo nessa época? Porra, mas não era nem... Não, falando sério, você tava vivo nessa época? Eu acho que foi no final dos anos 80. Live in Deal sempre existiu. Nunca houve uma época que não houvesse um Live in Deal. Sabia, né? Quando... É de geração, né? É tipo... O teu pai se chamava Live in Deal. É o nome alienígena dele? É tipo fantasma. Pô, tô tentando lembrar a porra do nome. Vai dando... É de fantasma. Eu tava tentando lembrar o nome. Muito difícil, realmente. Fantasma. Ele tava lembrando do pijamão roxo. Não. Caramba, que é isso? Berinjela. Não, tava com spirit na língua. Spirit, mas não é spirit, é fantasma, porra. Mas olha só. Não era meu pai o último Live in Deal. Era outra pessoa, né? O título passa. Regenerar, você não regenera, mano. Não. Enfim... Não é um anúncio oficial, surgiu por aí, e que o Tim Burton estaria interessado em fazer uma adaptação desse Maya, Garota Sensitiva. Uma coisa que eu botei no post, que é interessante, que eu sempre me perguntei, é por que diabos isso saiu no Brasil? Eu consegui achar um link muito vago, que é o seguinte, o cara que desenha é o mesmo cara que desenhava Crying Freeman pro Kazuo Koike. E Crying Freeman, junto com as outras coisas do Kazuo Koike, deram um pouco certo lá nos Estados Unidos. Então provavelmente era um título que já tinha saído nos Estados Unidos, foram ver o que lançar por aqui e veio, acabou vindo. E, bem, pode ser verdade ou pode não ser. E tanto faz, você se importa com Maya, Garota Sensitiva, pelo Tim Burton? Cara, no mínimo vai ser um bom filme do Tim Burton, talvez, né? Não sei, eu não li o mangá, não pretendo ler tão cedo, então... Nem eu. Não vai fazer muita diferença. Mas vai ser um filme bom do Tim Burton, que bom que ele faz filmes e... Eu nunca vi Alice ainda, até agora, então... Eu não sei se ele... Você não sabe se ele ainda é bom, né? É, eu não posso dizer. Você não sabe se agora você vai esquecer tudo que ele fez e vai odiá-lo. É, até o Sweeney Todd tá ok pra mim. Ok. que acontece é que os diretores acabam esquecendo tudo que eles fizeram e não se importam mais se a gente odeia eles ou não, né? Porque, ah, eu já sou famoso, eu já tem dinheiro, pra que ele vai se importar com você? Eu entendo perfeitamente esse pensamento, eu pensaria assim também. Eu também. É, eu não sei. Mas no momento que eu tivesse dinheiro, vocês poderiam todos se explodir. Ah, mas se você ganha dinheiro com uma coisa, tipo filme, é porque você gosta de fazer aquilo e você desenvolveu o talento. Você vai ele gosta de fazer pra ele, pro umbigo dele. Sabe? Não se importa se os outros estão gostando. Mas quando a pessoa para de se importar... Vamos, Thundercats! Não, peraí. Quando a pessoa para de se preocupar com o que os outros estão gostando e faz coisa só pra ela mesma, acaba, na nossa opinião, ficando bom, né? Não, não sempre. Ah, seriamente. Você não sou o Satoshi Kon. Não. Por exemplo... Se você solta o Jorge Lucas pra fazer o que ele quer, ele só faz merda. Pois é. Entendeu? E a gente tem um exemplo aqui, o Limeade, por exemplo. Ele pode fazer um filme muito bom, mas se você soltar ele pra fazer o que ele quiser, ele só vai fazer mulheres de couro brigando. Vai ser um filme inteiro sobre isso. Cara, eu posso fazer um assim também, mas eu tenho muito mais profundidade do que você pensa, cara. Você me subestima de horrivelmente. Eu sei que pelo menos um você vai fazer. Um eu vou, óbvio, mas porra. Meu filme vai ter coelhinhos, muitos, dezenas deles. É, em forma humana ou coelhinhos, coelhozinhos? Mas... Depende, vai ser uma terra de coelhos. Vai ter coelhos bonitinhos, vai ter coelhos Donnie Darko. Vai ter coelho que é animal de estimação de outro coelho? Sim. Isso é assustador, não é? Isso tem uma conotação desenho, sexual ou não? Que tem isso? Não tem. Tem sim, por exemplo... É a velha discussão do Pluto do Pateta. É a velha discussão do Pluto do Pateta, a gente já fez isso mil vezes no dia que é. Pois é. Filmes que tem... Os humanos, na verdade, estão sendo representados por animais, mas tem alguns animais que não são humanoides. Eu acho que eu já te contei a minha teoria, né? Do cachorro-rato, do cachorro-humano. Depois eu te conto em off, porque todo mundo já sabe, é isso mesmo. Pois tá pra boa, depois aquele anime do... Aquele anime CG do Cat Shit One. É, eu pensei nisso quando ela tava falando. Bichinhos, imagina bichinhos lutando tipo no Afeganistão. Lutando, eles não estão lutando mais parcial, não. É guerra mesmo, tirando. É um anime em CG. E são coelhos e tem camelos, são os árabes. Não, tem. São todos bichinhos fofinhos, só que é todo climão de filme mesmo. Tem. Os camelos são os árabes? Os camelos são os árabes. Ah, que legal, desanimado com camelos. Nunca tinha visto. Sangue, né? Tem tiro, sangue, não, o coelho. Não tem mais sangue, parece que no último trailer tiraram sangue. Ui, tirou a graça então. Tem o pessoal morrendo, mas não tem sangue. Qual o nome? Cat Shit One. Novo Thundercats vai ser em anime e Supernatural também vai ganhar um anime. Cara, anime de Supernatural vai ser muito legal. O que foi? Não, vai ser horrível. Mas foi o pessoal que fez Animatrix, que fez Batman Got Knights, pessoal bom, pô. Cara, vai ser muito bom. Olha só. Vai ficar tipo uns mistérios de Roswell, lembra? Não. Eles vão animar os episódios da série mesmo. Eles vão recontar as duas primeiras temporadas e vão ter alguns episódios extras. Ah, mas aí vai ser temporadas, coisas passando direitinho, não é episódios soltos. Não, vai ser uma série completa de 22 episódios, né? Vão ser 22 episódios que vão recontar. Vão resumir as duas primeiras temporadas da série americana. E inserir coisas extras no meio. Coisas extras e... E vai ser muito bom, porque assim... E quem vai fazer Supernatural é a Madhouse. É a Madhouse. Já gosto. Viu? Por isso que eu tô falando, que a gente boa que tá envolvido. E assim, e o que a gente tava comentando, né? Eu até comentei quando eu postei isso no Anime Forces, que é o caminho que a indústria deve seguir. A indústria de anime aqui no Ocidente, todo mundo fala, né? Por exemplo, Afro Samurai vendeu muito bem. Sempre que rola essas cooperações, vende muito bem, né? Porque isso apresenta anime pra uma galera nova que não conhece. Então mais gente compra. E isso gera dinheiro pro estúdio. E o estúdio, quando tem mais dinheiro, ele pode separar uma verbinha pra aqueles animes legais que a gente gosta de ver. Que não são comercialmente tão agradáveis. Sempre deu certo essa adaptação, né? Acho que é que deu mais certo foi Mibi. Mibi? Não lembro do desenho. Mas Mibi? Não é japonês. Não importa, eu tô falando quando animam uma série ou um filme, sempre dá certo. É, mas assim, e isso aplicado em anime especificamente, né? Tem tudo pra dar mais porque e mais gera certo. Gera dinheiro não pros americanos, mas pros japoneses. Gera dinheiro pra todo mundo, movimenta a indústria, injeta dinheiro novo na indústria, né? Porque gente que geralmente não compra vai se interessar em assistir. E é isso, vai fazer o capital gira, todo mundo fica feliz e a indústria não morre. E isso é legal. Tomara que mais iniciativas dessas sejam feitas. Com outras séries. Que outras séries você gostaria de ver em anime? Doctor Who? True Blood era uma coisa legal. Lost acho que não ia, não. Lost tinha que ser tipo Rex-Sign, sabe? Que é aquela série que você fica esperando ação o tempo todo, mas só tem gente conversando. Um anime de Lost assim ia ficar legal. Com muita conversa. E muita coisa estranha. Eles podiam recontar Lost em 4 filmes, tipo Evangelho. 4 filmes animados. Uma coisa, você fica esperando tal coisa e essa coisa não vem, pode ser bom. Eu gosto de obras que me fazem sentir todos os tipos de emoção, inclusive frustração. Tipo tédio com Endless Eight, frustração com isso, sabe? Todo tipo de emoção é válida. Tem um ponto. E Thundercats também. O Thundercats original já tinha algum mãozinha japonesa aqui e ali, né? Eles terceirizavam, né? Um trabalhinho pesado aí pro estúdio japonês ou coreano, se não me engano, sei lá. Se for ver nas referências do desenho, tem oriental pra caramba ali. E você percebe pelo traço, pelo estilão, né? Tem uma pegada pouco comum de desenho americano, até hoje em dia, quanto mais naquela época, né? Tipo, totalmente diferente dos He-Man da vida, dos G.I. Joe da vida. E agora vai ter um anime pra valer, o que é ótimo também. Quem vai fazer também é outro estúdio que adora trabalhar com americano, que é o estúdio 4 Graus, Centígrados. É o 4C. 4C, que fez Animatrix, Batman, Gotham Knights e etc. É aquele negócio, vai ser legal não só pelo mesmo motivo da adaptação de uma obra americana de sucesso, como vai revitalizar a série. Eu adoro Thundercats, eu era super fã de Thundercats e He-Man quando eu era pequeno, eu tinha espada. É, a espada justiça. Vai revitalizar com estilo, né? Não vai ser mais nenhuma série qualquerzinha do cartoon que ninguém vai ligar. É, com certeza, tipo, revitalizar o He-Man e ninguém assistiu aquela merda. Não, Cartoon Network, não. Vai ficar passando a primeira temporada 5 vezes, depois a segunda 1 e a terceira 100. Mas e o legal também que o povo tá comentando é que talvez isso volte a revitalizar o projeto do live action de Thundercat. É. Tava engavetado. Que você quer com maquiagem, né? Eu e não quer avatar. Maquiagem, tem que ser com maquiagem, porque eu sou old school, eu gosto de ator, me desculpa. Eu gosto de gente, eu gosto de maquiagem. E o Thundercats não tem nada muito impossível de fazer, sabe? Tem que ser com ator, tem que ser com maquiagem, acabou. Fazer porra de avatar nenhum, não, merda. Chega de coisa digital, que droga. Calma, amor, calma. Chega de CG. Merda. Mas é verdade. Quando eu era mais nova, meu filme predileto era Jumanji, né? Aí esses dias eu assisti Jumanji. Jumanji, com certeza, velho. É horrível. É horrível. Jumanji não sobrevive porque eles estavam experimentando ainda, né? Eles estavam empolgados. Pois é. Você vê os bichos se movendo, eles se movem em câmera lenta dentro da sua cabeça. Nosso cérebro tá evoluindo a capacidade de ver frames. Horrível isso. Mas o filme é tão legal que eu acho que dá pra perdoar, não? Também acho, o Jumanji é muito bom. Dá pra perdoar facilmente, mas se eu tivesse... Jumanji ainda é bom hoje em dia? É bom, mas eu quero dizer, se eu fosse criança hoje em dia, não seria meu filme predileto. Com certeza, né? Eu não vi Zatura ainda, é do mesmo escritor, Jumanji. É lindo. E tem aquele atorzinho fofo, buchuchudo, de olho claro. Aquele novinho que fez Viagem ao Centro da Terra também. Eu sei que tem um moleque do Terabit, tipo, a Terabit, e tem a Kristen, Stewart. Ele. A Kristen Stewart? Tem. Linda, novinha. A Bela? É. É, foi o papel mais lindo e mais eloquente que ela fez. Ela apareceu três vezes. Não, ela tá ótima. O quarto do pânico também, super loli. Você não precisa odiar ela, sabe? Ela é bonita e beijou a Dakota Fanning. Né? Ué, eu sou bonita e eu beijei vários meninos. Não foi a Dakota Fanning. Ninguém me adora. Você não beijou a Dakota Fanning. Como assim ninguém te adora? Por favor. Ah, é. Não, não. E no MTV Movie Awards, todo mundo decepcionado que não ia rolar beijo ao vivo da Kristen com a Dakota, mas rolou da Sandra Bullock com a Scarlett Johansson. Foi a Scarlett Johansson que ela beijou? Foi. Foi foda. Isso é bonito. Não, foi foda. Eu preferia... É outra coisa, sabe? Eu preferia a Kristen com a Dakota, ao vivo, mas a Sandra Bullock com a Scarlett foi foda, foi. Ah, foi ao vivo? Foi num filme? Ah, isso muda tudo. Não, a Scarlett com qualquer outra mulher já seria muita coisa. Eu não ligo muito pra Sandra Bullock. Não, eu tô falando da Dakota com Não, a Dakota foi no filme. Só que todo mundo tava esperando que talvez fosse rolar uma performance ao vivo ali. Das duas, só que não rolou. Ela deu um selinho muito, muito roxo lá. Muito, muito roxo? Por que eu falei muito roxo? Muito xoxo. Um selinho muito xoxo na fada lá, como é o nome dele? No Edward. Robert Pattinson. Cara, isso. Cara, tem fada em Crepúsculo. Se o lobisomem é shapeshifter, o outro é uma fada. Shapeshifter. Porra. Sabe o que me faz pensar isso? É uma ovelhinha vestida de alguma coisa. Uma ovelhinha que muda lá, né? Ela tem um armáriozinho cheio, eu acho. Isso. Lembrar de chip na cidade grande. E se você lê Scans, você está ferrado. Ou não. Porque sempre vai ter um jeito. O mundo tá acabando. A gente quer piratear em paz a porra e ninguém não quer deixar mais. Sabe, americanos, olha só. Vocês têm que entender o seguinte. Existe a América do Sul. A gente aqui não tem o mesmo número de lançamentos que vocês têm aí, ok? Então a gente depende muito mais de Scanlation que os americanos. Então tire os grupos de Scanlation dos americanos. Não tirem o nosso acesso. Proíbe IP gringo, mas deixe pra aberto pra gente, entendeu? Enfim, Manga Helpers caiu. O mundo tá acabando. Vamos nos rebelar, vamos unir forças. O Manga Helpers caiu, mas eles resolveram atacar de uma forma sutil e estranha, né? Porque rolou aquela carta, a gente leu naquele podcast com o Diego, que sobre propriedade intelectual, que da Jump, pedindo pro pessoal parar de escanear. Aquilo era a Jump blefando. Blefando, achando assim, nossa, eles são tão educadinhos pra pedir pra gente parar. Por trás dos panos já tava rolando toda essa movimentação. Não, é. Foram mais de 30 editoras, né, japonesas e americanas, as duas, juntaram todo mundo. Se juntando pra poder atacar com força, porque o que eles querem, na verdade? Eles querem derrubar, eles querem fazer com que os sites maiores se retirem antes que dê merda, e querem fazer, consequentemente, que uma onda de medo se espalhe pela internet para os sites que... principalmente os sites que reproduzem o conto, porque assim, uma coisa é você fazer scanlation, outra coisa é esses sites americanos que eles escaneiam a edição americana e disponibilizam online. Que às vezes que salva a nossa vida. É, porque, né, eu adoro, eu leio vários mangás nesse... Tipo, Mars não tem completo a não ser assim. Não, é, tipo, eu leio vários mangás nesse tipo de agregador, eu adoro eles, acho que eles fazem um serviço muito útil pra mim, sim, ok? Porque eu faço de eu não importar o mangá não me torna um criminoso, porque eu não sou obrigado a importar, ok? Fique bem claro. É, você não é, né? Não sou obrigado. Se alguma coisa não existe no meu país, então é legítimo, cara, que eu procure outras vias que não seja importação. Entendeu? É uma desculpa, legalmente você ainda é culpado. Ok, mas não tem legalmente no meu país, entendeu? Se for assim, eu não vou baixar aquele filme obscuro. Não, então, mas aí no senso comum... Aquele filme alemão que eu só acho dublado em chileno com... Mas no senso deles é o seguinte, você tem que fazer o seguinte, você tem que sentar e esperar. Se não chegar nunca, eu sinto muito. É assim que eles pensam. Não vai acontecer. Ainda existe um mix. Não, óbvio que não vai acontecer. Sempre vai ter um mix, sempre vai ter um jeito diferente. A minha aposta é o seguinte, a poeira vai baixar, eles vão fazer o carnaval que eles estão querendo, e aos poucos vai voltar a pipocar os sitezinhos aqui. Mas então, por enquanto eles ainda não... E vai tudo voltar como era antes, e vamos continuar sendo felizes. Pelo visto, por enquanto eles não atacaram ninguém. Eles fizeram aquela estratégia de guerra medieval, de juntar as tropas, colocar no horizonte, sabe? Tampando o horizonte, não fizeram nada. Só mostraram, a gente tem muita gente. O Helper se cagou todo e falou, a gente tá saindo, tá, tchau. Mas o que eles fizeram foi o seguinte. Isso, muita gente... Na verdade, ajudam, porque a gente hoje em dia não tem tanto contato com, por exemplo, HQ. Ou mangás do estrangeiro. Aí a gente pega, vê nos scans, conhece os mangás e compra o resto. Não, a ideia aqui que todo mundo defende... Se a gente não conhecer, como é que a gente vai comprar? A ideia que todo mundo defende é com um teste de qualidade. Se a coisa for boa, mesmo se você ler no scan, você vai comprar depois, porque você vai querer ter. E se for ruim, você não vai querer ter, porque você já vai saber que é ruim, você não vai comprar sem saber. Cara, só que, peraí, calma, eu tô tentando falar desde o início um negócio aqui. E quando saiu a carta da Jump, todo mundo tava falando que talvez fosse medo de que os autores pudessem largar as editoras pra publicar sozinho, por conta própria, na internet. O que a Manga Helpers fez? Fechou o Manga Helpers e vai abrir o Open Manga, que vai ter uma versão em japonês, para que autores, tanto que são empregados em revistas ou não, possam publicar as suas próprias obras diretamente ali. Sim, eles vão publicar, eles vão... vai ter no próprio programa uma opção para você traduzir para outras línguas e vai ser bem aberto. Vai... Uma história dessa, não sei. É uma ideia muito boa que ninguém sabe se vai funcionar, porque a gente não sabe se os japoneses vão realmente usar, né? Cara, aquele negócio... O que não muda o fato de que, por exemplo, se eu ler Bakuman não vai estar ali, entendeu? Bakuman vai estar no scan legal. Entendeu? Ah, mas eu escanei legal, a gente sempre faz... Eu tô dizendo assim, é uma iniciativa interessante pra tentar mudar o modelo de indústria. Tudo que fizer é interessante. A única coisa que eu não concordo... Cara, eu entendo, vocês estão perdendo dinheiro? Ok, eu não acho que a culpa seja totalmente dos scans. Eu acho que toda a mídia impressa tá morrendo, tá agonizando. Vai acabar, entendeu? O futuro tá digital. Eu gosto de papel. Eu não tô defendendo, eu não sou um retardado que gosta de tudo no computador. Eu sou velho. Eu amo papel, eu gosto desse cheiro de papel, eu compro várias revistas no papel, mas a gente tem que admitir que o papel vai acabar. Não só as pessoas não estão mais com hábito de comprar na banca ou de assinar, como é ecologicamente correto que seja tudo digitalizado. Então, isso é o último suspiro da indústria, o último suspiro desesperado. Agora, uma coisa eu sempre digo, eles podem perder um pouco de dinheiro com o scan? Talvez percam. Agora, muita gente que lê o scan... Se não tiver o scan, também não vai comprar na banca. Simplesmente não vai consumir aquilo, acabou. Então, o que eu sempre digo é o seguinte... Aqui no Brasil mesmo você acaba perdendo, porque esses shoujos que estão saindo aqui, por exemplo, se não fosse a internet, se não fosse o scan, ninguém conheceria. Ninguém conheceria. E assim, é o que eu sempre digo. Se por o scan, eles não estão perdendo dinheiro, eles estão deixando de ganhar. Um dinheiro que eles não ganhariam de qualquer forma, entendeu? Essa ideia é inútil. Você está pedindo conscientização para o núcleo do capitalismo. Eles só vão parar de editar coisas e impressas quando as árvores acabarem. Ou quando eles não conseguirem mais vender e falirem. Porque eles não vão ter mais dinheiro pra se pagar. Pois é. O papel vai ficar muito, muito, muito, muito caro. É nem só por causa disso, mas porque não vai ter mais tanta gente comprando. Eles se desesperam um pouco, talvez até possa entender o seguinte. Costumava ser um negócio extremamente lucrativo. E o futuro, talvez, é que o modelo de negócio não gere tanto lucro mais. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte. Se digitalizar tudo, eles não vão poder fugir da pirataria. Se uma coisa está disponível online, mesmo que você pague pra ter, a partir do momento que é teu, você pode jogar e vai piratear. Mesmo então, se o cara botar um milhão de proteções, sabe? A pessoa ainda vai conseguir quebrar. É igual música. O cara lança um single no iTunes, ganha uma grana, ganha. Se eu tivesse como e tal, eu compraria direto. Não tem problema também. Eu faria isso, porque é baratinho, né? Não, o single. Agora. Você paga $1 o single. Agora, ao mesmo tempo que saiu lá, a primeira pessoa que comprou já jogou, já tem, assim, 500 mil pessoas compraram, 2 milhões estão baixando ilegalmente, entendeu? Mas eu acho que é o futuro. Não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Então, exatamente o que aconteceu com a indústria da música, quando acabou o aparato do CD, que o povo ficava enchendo o saco, não pirateiem os CDs. Aí acabou o aparato do CD, todo mundo tá usando iPods e MP reticências, acabou. Não tem mais, ninguém mais reclama, não tem mais como você saber quem tá pegando e quem tá... Ela já se adaptou, né? O novo modelo agora é você baixar. Não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos o pessoal baixa e baixa com vontade, é tudo no iTunes. Sim, eles adoram, eles usam isso direto. E assim, e só os artistas anunciam, ah, meu próximo single vai estar à venda tal dia no iTunes, blá, blá, blá. E assim, eu acho, a minha visão pro futuro é mais ou menos essa. Eu acho que a mídia impressa vai morrer, vai ser tudo online e não vai ser mais um negócio tão lucrativo como costumava ser. E eles têm que se conformar com isso. Relacionado a isso, e aproveitando que eu falei do iTunes e tudo mais... Mas isso aqui que eu tô pensando, como é que as bandas vão começar a ganhar dinheiro agora? Só quem vai ter banda vai ser as pessoas privilegiadas, vai ser um hobby mesmo. Não, cara, peraí, sempre foi. Show, cara. É, os cantores, a grana do CD... Pro cantor... As bandas mais antigas, o povo enriqueceu, porque eles começaram no vinil, venderam um monte de vinil, continuaram vendendo um monte de CD, mas as bandas novas vão vender o que? Mas show. Depende, era um outro cara que dava certo, sabe? Não, mas o grosso... Eu já ouvi cantor falando isso, que... Todos os cantores do mundo falando isso. Não, eles falam assim, que a grana do CD, eles, quando falam... compra o CD original, blá, blá, blá, eles estão pensando na gravadora. Eles querem continuar tendo uma gravadora pra poder continuar produzindo sua música. Agora, o cantor em si, a porcentagem que ele ganha do CD é ínfima, ele ganha dinheiro do show mesmo. Porque a gravadora é que põe o investimento no CD, então, obviamente, a maior parte do lucro vai pra ela, pros compositores, etc. Não, mas essa é das últimas décadas. As bandas que começaram com vinil ganharam muito dinheiro com vinil. 40 anos atrás, né? Tipo... Não, mas qual vai ser o destino das bandas agora, no futuro? O mesmo destino desde que o vinil acabou. Então vai ser show, né? Já é como elas vivem. Desde 10, 15 anos. Triste, né? Algumas... Isso não é triste, pô. Elas ganham dinheiro. Os superfãs ainda gostam de comprar CD e coisa e tal. Eu compro CD. Bem pouco. Tipo... O maior desespero das gravadoras e das editores, etc., é que, pelo visto, no futuro elas não vão existir mais. Vai ser o próprio artista publicando a sua própria obra. Isso, é por isso que eles estão desesperados. Porque não é uma questão... eles não estão vislumbrando no futuro ou a mudança de paradigma, de modelo de negócio. Eles estão tentando continuar a existir. Eles estão vislumbrando a extinção total, entendeu? Vamos arrumar outro emprego porque não vai ter como manter isso aqui. Agora, eu acho assim, meu, é inevitável. Por exemplo, cara, nós vimos profissões acabar. Hoje em dia não existe mais datilógrafo. O datilógrafo. Minha mãe é datilógrafa, oficialmente. Né? Quem precisa de um datilógrafo? Não existe mais, mas foda-se, o mundo continuou, né, cara? As coisas morreram. Isso vai ser como vai acontecer daqui a um tempo com os especialistas de mídias sociais. E a boa vai ser tipo pária, né? Indo de indústria em indústria, morrendo e chorando por elas. É muito triste. Gente, o vinil é muito bom, cara. Ela se materializa na gravadora. Ah, não! Mais uma indústria morrendo! Pai, sobe. É muito triste. Eu tava escutando Pink Floyd em vinil. Tem um vinil aqui em casa, tá, gente? Você tem a vitrola? Tem ali, dentro daquele... Tem vinil lá em casa, mas não tem vitrola. Cara, eu vou trazer meus discos da TV Colosso pra ouvir aqui, que eu nunca mais ouvi. Eu escutei Pink Floyd, escutei uma peça francesa do Pedro Lobo. Muito legal. Nossa. E é lindo! Pedro Lobo. Eu Lobo. Você não sabe o que é Pedro Lobo? Não, Pedro Lobo não é nenhum apresentador gay brasileiro. É Pierre Etlelup. Bonitinho. Ai, Juro. Ele tem moia no nome. Tem moia. Então, mas é lindo, o som é muito lindo. Parece que tem bichinhos, é ruim, né? E silfos cantando no seu ouvido. É muito legal. Parece que tem uma agulha arranhando um disco. Não, pra você estar tá escutando com fone. Cara, não fala mal, porque os amantes de vinil amam. Eu sei, eu tô zoando. Né? Vinil é muito legal. Eles amam. Não, eu não sou amante de vinil, mas eu acho o ruidinho gostoso. É interessante, tem uma tendência a gostar de coisa velha, então. Não, eu não sou propriamente fã, não corro atrás, o colecionador de vinil. Não, mas, tipo, eu gosto do ruidozinho, é gostoso. Mas do vinil pro iPhone, que eu tava falando. Que é um pulo tecnológico considerável. Cara, talvez. Eu nunca Ai, entendi. Cacete, deixa eu falar, você não deixa eu falar. Eu nunca entendi como que faz um disco de vinil. Como que a música fica onde ali dentro? Eu só sei que uma vez meu pai largou. A música fica nas leveduras, não, nas saliências do disco. E a música ali dentro? Ah, você vai talhando, né? Não? Tipo, você vai esculpe a canção. Você tem uma agulha especial, imagino eu, que vai esculpindo, eu acho. Alguém tem. Se algum ouvinte do Jackass sabe como um vinil é feito, conte. Eu acho que todos, menos nós, devem saber. Darko levantou a voz como se tivesse uma plateia na nossa frente, né? É. Algum ouvinte! Eu sempre faço isso. Meu pai uma vez deixou um vinil no banco de trás do carro e ele derreteu. Ele pegou até na pizza. Nossa! Sério? Mas então, talvez as editoras estejam fazendo isso porque elas querem migrar pra mídia iTunes-like. Por quê? A Shonen Sunday anunciou que vai lançar um app, quer dizer, na verdade ela já lançou um app pro iPhone com títulos clássicos pra você comprar, custando 450 ienes, que dá mais ou menos uns 8,50 reais por volume. O que é bom, né? Bem baratinho. Mas você paga R$12 na banca. Tirando o fato de que você vai ler na tela porca do seu iPhone. Mas eles estão lançando para iPad também. Ah, não saiu ainda, mas está para sair a versão do iPad. Okay. Já foi anunciado, já está para sair. O problema é, eu não sei porquê, sempre que os japoneses vão fazer isso, eles nunca lançam o que está saindo agora no Japão. É sempre coisa antiga. Porque eles morrem de medo, né? De perder dinheiro. Os primeiros títulos que eles vão... talvez eles estejam fazendo isso só de teste. Espero que estejam fazendo isso só de teste. Mas os primeiros títulos foram o Urusei Yatsura, o Shio Itora, não sei o que é isso. Ah, eles não precisam digitalizar a leitura de mangá no Japão. A gente vai comprar um mangá que ele sai por R$9. Você precisa digitalizar porque todo mundo no Japão tem um celular, né? Todo mundo no Japão quer ter o mangá na sua mão. Não necessariamente. Tá mudando, cara. Tá mudando. Eu acho no que Japão tudo muda... está mudando, mas Japão ainda muda... é eles só compram a Shonen Jump toda semana porque é a única forma que eles têm de ler aquele mangá logo. Que é cultura, sabe? A gente compra jornal toda semana porque a gente compra jornal toda semana. A gente pode ler tudo na internet. Não, por exemplo, eu quero ler o capítulo de Bleach, a forma mais rápida que eu vou ter pra ler é comprando o mangá. Então, sabe? E é barato, e ínfimo, tudo faz. Pois é. E você acha jogado, né? Depois que eu comecei a ler mangá na internet, eu realmente não me importo. Quando eu era mais nova, eu me importava. Eu queria ter aquela estante que eu não vou falar o nome da pessoa. Inclusive, tá publicando mangás novos, ótimo. Tá publicando Kikaishi. Kikaishi começou a sair aqui, né? Inclusive, eu pensei em comprar. Eu já vi Gwyn Saga. E saiu um título ótimo, que é o do Didi e da Lili. Ah, é? Nossa, é realmente muito bom. Você tá sabendo, Bo? Oi? Do novo mangá que tá saindo agora aqui no Brasil? Não. É o mangá do Didi e da Lili. É tipo Mônica Jovem? Tipo, só que pior ainda. Caramba. Ai, Mônica Jovem. Mônica Jovem ainda tem o seu quê de qualidade? A gente ainda não comprou um volume da Mônica Jovem pra falar sobre ele. A gente tem comprado o Luluzinho Tim também. Não, Luluzinho é reza lenda que é muito ruim. Ah, não. Luluzinha, olha só. Cara, o Luluzinho sempre foi melhor do que a Mônica. A gente vai fazer um review então. Didi, Lili, Mônica e Luluzinho. Ok. Olha só, da Mônica, preste atenção. Eu não posso falar nada, mas folheando o traço não é irritante. Eles têm uma preocupação de tentar fazer o que é mangá de verdade. Isso. E algumas pessoas que eu já fiquei sabendo que escreveram alguns arcos são pessoas que eu conheço. O Marcelo Cassaro escreveu um arco, né? O Cassaro, ele tá direto na produção agora, se eu não me engano. Ele tá, tipo, supervisionando tudo, cara. Então, acho que sim. O Maurício de Souza é meio japinha? Não, né? Não. Então, cara, não, mas ele tem uma relação muito forte com a comunidade. Parece que ele era casado, foi casado, namorou uma japonesa, alguma coisa assim. É porque ele é amiguinho do Tezuka, já é o suficiente. É, mas ele ia pro Japão por algum motivo pessoal, se eu não me engano, e acabou conhecendo o Tezuka. De colocar um japinha, né? Dois, acho que... Fez questão de colocar tudo, né? Uma cega, um paraplégico. Quem era cega? Agora tem, de uns 7 anos não, pra cá. Não, eu tô falando quando a revistinha logo lançou, ele teve essa preocupação, vou colocar dois japinhas. O do Contra também é japinha, ele é primo do Nimbus, ele tem que ser japinha. É, o do Contra ele é visivelmente japonês, a gente esquece disso, porque as histórias não exploram isso. O olho fechadinho também. Eu sei que teve uma revistinha da Mônica, não é da Jovem, é outra, foi lançada recentemente, que ela muda uma família de japinhas pro lado da casa dela, aí eles começam a usar mechas. Isso? Era. Acho que sim, não era da Mônica Jovem. Eu li isso. Começa a lutar com sei lá o quê. Não, a própria Mônica tradicional, ela evoluiu muito nos últimos anos, sabe? E voltando pra Shonen Sunday, vai sair assim, já tem dois volumes disponíveis, dois primeiros volumes de todos esses títulos, toda semana vai sair um volume novo, e imagino que quando uma das séries acabar, entre alguma outra nova no lugar. Shogakukan é muito mais legal que Shonen Sunday. Shogakukan é o nome da editora. Então... The Cove quer passar no Japão, mas o pessoal não quer deixar. É, já rolou umas exibições informais aqui e ali. Foi exibido no cinema tal, foi exibido no Nikodouga que você falou. É, né? O Nikodouga teve uma sexta-feira que eles tiraram, ó. No horário tal, a gente vai fazer um streaming do filme completo. Todo mundo que estiver assistindo, protesta no Twitter, envia e-mail pra todo mundo que for possível. Perturba mesmo. O filme não tá encontrando nenhuma distribuidora querendo lançar ele por lá. Não é que ele tá proibido, é que ninguém quer lançar mesmo, nenhum japonês quer lançar. É uma proibição velada, né? Ninguém quer se meter a fazer isso, porque a gente, como a gente falou no review, né, do The Cove, ele é bem tendencioso e tal. E enfim, se eu achei isso, imagina o japonês, né? Mas... Qual o problema? Você sabe qual é o The Cove? É um filme, é um documentário que ganhou o Oscar desse ano. Aí é um filme que mostra os bastidores da caça, baleias e golfinhos, blá blá blá, no Japão, e como isso é horrível, blá blá. Ah, sim, sim. Isso deveria ser exibido, sim. É. Pois é, mas a gente fez um review e a gente chegou à conclusão que é mais tendencioso do que deveria ser, sabe? Não é uma coisa... Não, o filme é tendencioso mesmo, entendeu? Mas, de acordo com a liberdade de expressão, todo filme deve ser exibido, sim. Pois é. Por que é tendencioso? Porque... Mais os japoneses, entendeu? É, eles falam disso, mas é uma visão que você vê que ela... Eles exageraram no filme pra chocar, entendeu? Sim, então a ideia faz sentido, muito. Porque os japoneses não precisam mais matar golfinhos e baleias. Eles já têm comido bastante, mas não precisa falar tão mal deles. Sopa de barbatana de tubarão tem gosto de batata, porque é feito com batata. Aqui no Brasil, que tem no Nordeste, que tem algum bicho. Não tem gosto. Foi quem que me falou, foi um de vocês dois, que no Nordeste tem algum bicho que o pessoal mata pra fazer chá com o pinto do bicho, porque reza a lenda que é tipo catuaba, sabe? Que eu esqueci a palavra, como é que é? É viril, tomou, subiu, faz o quê? Aumenta a virilidade dos homens senis. Aí os japoneses não querem que passe o decorve, né? Então, aí, lógico, tá rolando uma pressão. Vários intelectuais, jornalistas, representantes da mídia estão se unindo, porque não, esquece filme oficialmente aqui, esse filme tem que passar. Tá rolando esse protesto, mas... É legal, porque nem é só a gente que apoia a causa, mas a gente que acha que tem que passar, porque todo filme tem que passar. Sim, eles estão pegando, batendo na tecla mais da liberdade de expressão, quer dizer, esse filme é um assunto... Os Jogos Mortais deveriam passar. Tudo deve passar, né? O primeiro Jogos Mortais deveria passar, com certeza sim, deveria passar. O primeiro sim, o resto não. Os outros deveriam passar. Tá, eu tô passando pela lógica. Cara, eu adaptei a minha mente, a lógica dela por um momento. Você tá com fome, você não precisa me perturbar. Que susto. Eu pensei que você falasse, né? Os outros devem passar porque são ruins. Ou algo assim. Eu não sei, eu só vi os dois primeiros. O segundo e o terceiro não são tão bons como o primeiro, mas são filmes, né? Eu adoro todos são ótimos. Eu não gosto porque... Eu não gosto dessa... As pessoas elogiando tortura e coisas... Ah, é por isso? Ah, então cala a boca. Boa. Ah, você acha legal coisas de mau gosto. Ah, fica quieto, pô. A pessoa pode achar legal o que ela quiser. Não. Pode? Não. Você não pode achar legal. Calma, tem uma ditadora surgindo aqui do meu lado. Não, não, não. Eu tava falando mal da Coreia do Norte não faz nenhuma hora. É, né? Eu tava falando mal da Coreia do Norte. Não tava? Não, eu tava falando mal do Kim Jong. Ah, é do Kim Jong-un. Do ditador. Não, você tá falando mal do caso do ditador parecendo um ditador. É, eu tava falando que eu tava com pena dos jogadores, porque eles perderam, entendeu? E mas não é isso que você quer fazer com as pessoas que querem, que gostam da tortura? Não, eu não gosto de tortura, só isso. Que nem aquele cara que fez molduras com animais em formol, animais de verdade em formol, pra você comprar e pôr na sua mas sala. Mas ele matou os bichinhos ou eles já estavam mortos? Se ele matou os bichinhos, foi mal, né? Foi ruim. É, eu também sou contra você botar seu animal empalhado, mas o ponto não é esse. A gente tá falando do filme, liberdade de expressão. Os filmes têm que passar. Por mim, passa filme, sei lá, pornô às 8 horas da manhã. Eu concordo. Na verdade, eu tô falando mal do cara só porque eu não gosto do filme mesmo, mas eu não acho ruim a Junko Mizuno, por exemplo. E ela é bem carniceira. Né? Faz tempo, muito tempo que a gente não lê, né? É. Tá, vamos logo que esse programa já tá muito grande. Vamos abrir os e-mails aqui. O primeiro e-mail é do Freaktoons, que é um cara que escuta podcasts por aí. Eu já ouvi ele comentando aqui ou ali em alguma leitura de e-mail de algum podcast. Tuns com M. Não sei, pergunta pra ele. Freaktoons, por que é Tuns com M? É com N, amor. Não é não? Assim, Tuns de desenho seria com N, mas o dele é com M. Não sei. Só sei que eu olho pro link dele e sempre penso Freakazoid. Sempre. Freakazoid. Frica, e eu não sei por que eu misturo... Eu olho pro nick dele e penso numa mistura de Freakazoid com Animaniacs. Sim. É, boa. É. Aí deveria ser N. Eu tava pensando mais em Animaniacs do que em Freakazoid. Vamos lá. E aí, galera do JCast. Os casts 17 e 18 do Mark 1, que eu nem lembro quais foram. Acho que foram os de Morning Musume. Acho que é, né? É, maybe. Foram, ao mesmo tempo, bizarros e divertidos. O sarcasmo e o humor usado por vocês são atualmente únicos na podosfera. Sarcásticos? Nós quando? Nós nunca somos sarcásticos. Não que isso seja bom, mas garantiram muitas risadas pra mim. Tem que estar relativamente preparado pra ouvir as opiniões e análises que vocês fazem. Não somos tão complexos assim. Isso é um problema, porque eu falo coisas tão ordinárias, né? E eu esqueço que às vezes as pessoas realmente não estão muito acostumadas a pensar dessa forma. Pois é. Então a gente às vezes tem que se policiar mesmo, né? Que a gente pode estar assustando a galera e não sabe. Pessoas, nos desculpem, nós nascemos assim. Eu não fui pro outro mundo por querer. Não é... A gente não tá fazendo pose não, sabe? De verdade, tipo, eu realmente às vezes a gente fala algumas coisas que a gente sabe que vai chocar, de brincadeira. Agora, o que me assusta é que quando a gente acha que tá falando de forma amena, a gente não tá. A gente tá chocando do mesmo jeito. E a gente só percebe isso quando tá em um grupo de pessoas, em algum lugar. O pessoal meio que para evitar, começa a querer trocar de assunto, começa a querer se afastar. Começa a olhar pro lado, constrangido, vai embora, né? Acontece pra caramba. Pois é. Mas a pior de nós... Se o Rivotril acabou, não escute o Jcast. A pior de nós, com certeza, é a Bo, porque ela tá aqui fazendo um esforço absurdo pra fingir que não faz parte desse grupo. Não tô nada. Continuando, vocês conseguiram captar a essência do conceito de idol para os japoneses? Admirar não sexualmente uma garota, e sim admirar a beleza por si só. Como desculpa para admirar sexualmente. É, exatamente. Faltou completar a frase. É todo um grande loop, né? É, cara, porque sempre volto pra punheta, não tem jeito. Eu não entendi. O que ele quis dizer? Que vocês não admiram uma garota sexualmente? Não, ele quis dizer que os japoneses admiram a idol de uma forma... não sexualmente, mas pela beleza. Ah, sim. Porque no podcast sobre Morning Musume, a gente falou um pouco sobre essa coisa de... do que representa o kawaii, a fofura para os japoneses. Eles precisam dessa coisa fofa sem necessariamente ser uma coisa sexual. Mas que no final das contas, vamos falar sério, né? Sempre tem uma... Somos seres humanos. Tudo pode ter uma conotação sexual. É aquela coisa, sabe? Não é nem que é sexual na essência, mas ele tem a necessidade sexual. Ele vai ter que despejar na coisa mais próxima disso, que acaba sendo o kawaii. O erotismo tá em tudo, né, cara? Uma coisa pode ser erótica sem ser sexual. E ela vai te despertar sentimentos eróticos. Esse sofá da Bo, né? Ele é erótico. Demais. Nota. Porque você vê... Que o manto ali tá caindo do ladinho. Sim, mas ele é desarrumado. Ele é bem... atividade sexual. Ele é bem retrô, sabe? Não, eu olhei mais pro ponto de vista dela. Ele parece que acabou de rolar um sexo. Sim, mas ao mesmo tempo ele é retrô. Ele é uma coisa meio, sabe... Aí se você pensa que... Tá rolando um sexo entre dois... Acabou de rolar entre dois hippies ali. Sabe? Ele parece que rolou um sexo, mas tinha cachorros dormindo ali. Ou seja, não, é toda uma coisa. Em Minas Gerais tem muitos hippies. Não, mas são hippies nos anos 60. Ah, ok. Eles estão nos anos 60. Ah, sim. É porque a manta é quadriculada, meio grunge, né? Isso, mais ou menos. E porque ele tem uma coloração estranha de velha. É que o Darko nunca foi iluminar. Lindo lugar, vários hips, verdade. Você já foi Lumiar? Eu passei, eu viajando pra Teresópolis, eu passei por lá. Passei por Sana e antes passou por Lumiar. E é um lugar legal? Não é tipo Sana, não, né? Parece a Vila Dharma cheia de hips. Parece a Vila Dharma dos anos 70. Tem casinha bonitinha? Casinha, que legal. É tudo verdinho? Não lembro, cara. Mas tem paralelepípedo. Ah, legal. O amigo tá perguntando se vocês vão no Anime Friends em julho. A gente não vai por falta de dinheiro. Eu até queria ir, depois que eu descobri que aquela... Uma mulher que eu não sabia quem era. Aura Vampire, algo assim. É uma mulher que tem dentes de vampiro, cara, que ela mesma fez. Eu todo ano digo que vou no Anime Friends, nunca vou. Eu já fui, né? Esse ano eu não vou de novo, por quê? Eu tô querendo... É mês que vem já, né? É. Então acho que eu não vou, não. Não dá. Não dá mais. Assim... A gente nunca se planeja com antecedência suficiente. O que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos começar a campanha agora pra gente conseguir um painel na Anime Friends do ano que vem. Aí a gente vai. Que tal? Tanto faz. Eu vou de qualquer jeito, mas já solta dinheiro. Que lasco, policial. Dá pra você esperar um pouquinho que a gente vai ler um por vez? Isso é muito esquisito. Terminando o Freaktoons, ele fala que o conceito de kawaii não existe no mundo ocidental e por isso dificilmente é compreensível para nós, para quem não é de lá do Japão. Parabéns por esses episódios, aquilo que a Boa já falou. Abraços, Freaktoons. O próximo é Nolasco. Vai lá, lê o e-mail do Nolasco. Nolasco, policial militar. É tipo um biscoito com fada de policial militar. Imagina, que bonitinho. Essa marca Nolasco só existe aqui ou é do Brasil todo? Cara, é quem cuida de prender pessoas... Cara, eu não sei. Dois, assim, é policial militar, Interpol, EPF. Quando eu vi o e-mail dele, eu fiquei... Ele é um biscoito. Ele não vai... Não, quando eu li as três primeiras linhas do e-mail... Se ele vier pra te prender, você morde ele. Não, falando sério. Quando eu li as três primeiras linhas do... Isso, ó, tá vendo? Isso tem um erotismo aí, pô. É. Com esse seu olhar estranho também. Por que eu tô... Porque você tá olhando assim por baixo. Você acabou de falar de algo que a gente botou uma entonação erótica logo. Eu vou tirar o charme. Eu tô gripado. Por isso que eu tô com esse olhar de... Quem disse que gripe não tem charme? Eu tô tentando ser mainstream agora. Ah, tá, foi mal. Voltando, quando eu li a terceira linha do e-mail dele, eu fiquei preocupado. Porque ele começa assim, ó: Nolasco, 22 anos, policial militar, São Paulo. Putz, e agora? Fudeu, né? Aí embaixo vai: informamos, nós da Polícia Militar informamos que o site de vocês tem que ser tirado do ar, vocês estão convidados a comparecer à nossa delegacia para prestar depoimento. Sobre todos os dias. Pirataria, pedofilia. polícia militar pensando, porra, a gente não consegue prender ninguém nessa merda. Vamos. Tando no ar, né, que fazem merda. Vamos procurar na internet alguém pra fechar, porque a gente tá muito inútil, cara. A gente tá fazendo nada. Que merda. Vai lá, mas no fim das contas, não, ele foi super amigável, continua lendo aí. Aliás, Nolasco, isso foi uma piada, você realmente é a policial militar, porque há essa possibilidade dele realmente ser? Ele tem 22 anos, há essa possibilidade? Dele ser policial militar com 22 anos dá, né? Ué, dá, claro. Eu não sei. Meu pai era chefe de máquinas da Marinha. Por que você acha que eu perguntei pra você? Porque eu sei que teu pai era área. Marinha? Marinha Mercante? Polícia Militar? Leia. Então. Ele usa uniforme, cara. Usou farda, é tudo a mesma coisa. Bombeiro. Ok. Tá bom. Só queria dizer... Não sou eu, é o biscoito. Só queria dizer que eu achava que não gostava de anime desde... Isso foi esquisito. A minha adolescência. Voltei a assistir anime graças a Haruhi e comecei a assistir Haruhi graças a vocês. Ah, oh, que bonitinho. Nossa, fizemos algo por alguém converter no... Não, eu. Eu nunca li nem assisti Haruhi. Shame on you. Vai embora, agora. Então, gostaria que fizessem mais reviews no estilo MSP 3000. Isso é uma... Esse é um trator? Não, MST 3000 é o movimento sem terra do futuro. É o movimento dos sem terra. Tem uma edição da Legião dos Super-Heróis do século 30 que é a seguinte, que é assim. Eles enfrentam... Enfim. Achei que fosse um trator. Trator MST 3000. É o Mystery Science Theater 3000. 3000, né? 3000. Que é... Science? Mystery Theater. Science Theater 3000. Theater. Ciência teatral. 3000. Isso. É o mistério da ciência teatral. Era uma série antiga que eles pegaram filmes antigos e ficavam zoando. Eles comentavam. Passava o filme e tinha o comentário deles durante o filme. Então, a gente fez como se fosse isso no, com o episódio de MD Geist, entendeu? Com MD Geist e recentemente com outros dois animes ruins que a gente prefere esquecer que eles existem. Um commentary track de DVD, só que é de palhaçada, entendeu? De coisas ruins, zoando coisas ruins. Bem, então, já temos provado que ele sim é de São Paulo e sim, tem 22 anos, né? Só falta provar que ele é policial militar e um biscoito. E falem mais sobre os animes bizarros desconhecidos como Ghost Hound e Mushishi. É bastante gente conhece Mushishi, né? Sim. Ghost Hound, não. Ghost Hound eu tinha em casa, meu irmão assistiu isso. Eu lembro o nome, mas não consigo lembrar o que é. Meu irmão assistiu isso, eu não. Esse Mushishi que ele escreveu é Mushishi? É Mushishi. Ele escreveu Mushishi. Ah, tá. Ok. Ele gosta de ser original. Não mais. Ah, você tá suando frio pra falar mal, cara. Não mais. O que é Sio? Sio. O que é Sio? Sio. Só. Ah, tá. Meus cumprimentos pelo ótimo podcast. Vocês são ótimos e estão no meu top 1. A gente também gosta de você. Eu uso as pessoas porque eu sou infeliz comigo mesmo. Tadinha. Cara. Vamos todos abraçar a boa nesse momento. Yeah. Oh. Ser zoado pela boa é uma honra. Se o Nolasco se sentir ofendido, ele é um merda. Com certeza. Peraí, que é policial militar. Não, você pode, Nolasco, porque você é da polícia. Mas todo mundo sem ser o Nolasco pode. Não pode. Só o Nolasco. Deixa eu reformular. Só o Nolasco pode se sentir ofendido com a boa. Só ele. Só ele. Ok. Só ele. Aliás, Bo, o que você acha da nossa ideia de transformar você numa Gravy Idol? Fazer vídeos de você fazendo coisas fofas de biquíni. E vender. Tudo a gente tirar uma comissão. Eu sou a favor do capitalismo. Então em breve vamos ter o calendário da Bo. É, sabe, no layout novo tem um vídeo do ano ali do lado. A gente já sabe o que colocar nele. Vídeo do dia. Eu pensei que a gente colocar as aulas de inglês da Moni Musume. A gente vai colocar. É, boa ideia. Falei que tá o mesmo vídeo do dia a semana inteira. A gente tem que começar a trabalhar nisso. Peraí, você quer trocar ele todo dia? Você tem certeza? É o vídeo do dia. Você tem que trocar pro vídeo da semana, então. Vídeo do dia. Tem mais de... Então você que troca. Você que botou no dia. Manda o Johan trocar. Ele tem vários vídeos. Boa! De comédia. A gente vai fazer um calendário estilo Sakura Card Captors. Assim, por exemplo, em junho eu posso estar vestido com um coraçãozinho. Ai, que bonitinho. Né? A gente pode fazer isso mesmo, agora eu gostei de tão fofo que é. Não precisa ser eu. Ah, pode ser várias amigas nossas. Vamos. Não, não, por favor. Você é como se você tivesse muitas amigas, né? Eu tenho vários amigos. Com Moe, não, só você. É, com Moe, só você, realmente. Não é nada. Mas quem? Que amiga sua que tem Moe? Me apresenta. Luísa. Não, Luísa tem a morte. É. Luísa é tipo aquela personagem obscura dos animes que tem orelhas enormes. Adriano Bernardes, olá, pessoal do JCast. Calma. Não? É do Adriano Bernardes. Vai lá, lê rápido. Adriano Bernardes. Olá, pessoal do JCast. Meu nome é Adriano, sou paulistano, tenho 26 anos, graduado na Faculdade de Tecnologia de São Paulo e atualmente trabalhando, respira fundo, na cidade de Tefé, Amazonas, no centro da floresta amazônica. Cara... I'm so sorry. A gente foi pra um lugar muito legal, né, cara? Cara, tem uma série que vai começar agora que vai cair alguém aí e vai ganhar superpoderes. Você tem superpoderes? Você, se encontrar um lago brilhando, as duas uma, né? Ou é a luz luz. É, pois é. Ou é a coisa que dá poderes pro coisa. Vai ser o coisa. Se atira nele. Ah, lago brilhante. Não, não, na luz não. Não, nunca se atire na luz. Na luz não. Se você for mal. Todo mundo diz corre. Não, não, não, não. Nem essa luz não. Não entra na caverna. Se for só o lago brilhante, pule no lago. Mas não entra na caverna, nunca. Se você estiver jogando D&D, sim, entra na caverna. Não, não. Você tá querendo criar um monte de fumaça. Isso não é bom pra gente. Ah, não? Não. Ah, você gostaria. Aqui tem internet, viu? Trabalho como analista de sistemas no Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Reserva do Mirauá. Mamirauá. Mamirauá. Tipo assim, ele analisa sistema pra índio? Eu não entendi. Não, não é. Os indígenas, ele fica lá ajudando eles a mandar e-mail? Quando ele começou falando que é graduado na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, que é analista de sistemas, eu, opa, vou pedir emprego. Mas não, ele tá falando no Amazonas. É, não, cara, se você que tiver um emprego aí em Mamirauá, manda que o Darko vai amanhã. Eu não topo não, cara. Lá eu não topo não. Vou pedir emprego, já eu tava pensando, será que ele quer emprego? Por isso que ele tá falando isso? O Darko, as índias ficam pelados o dia inteiro, você sabe disso. Óbvio que não, é caramuru. Caramuru. Ficam sim. Você, assim, acho que engravidaram não, com o peito é caído, agora as novinhas. Ô Adriano Bernardes, você já comeu uma índia? Será, cara? Tem um amigo meu que passou um ano em Roraima. Que não comeu nenhuma índia. Eu pergunto pra ele, ele desvia do assunto. Será que é muito traumático? Não sei. Ele teve que enfiar a mão na colmeia? O assunto, você já? O Darko, claro que não, né? Ele fala sim, aí começa a cantar as novinhas dessa pampa, pampa de popão. Cara, eu passei assim, voando na sua referência. O que aconteceu? O que foi isso? O que foi isso? Gente, as novinhas dessa pampa, pampa de popampa. Que isso? É um funk maneiríssimo. Não, parece ser muito legal agora que eu descobri que ele existe. Não, é horrível, mas é legal, olha. As novinhas dança. Novinha, não pode ser aço. As novinhas dança pampa. Pararampa tipo pampa. Pararampa tipo pampa é muito legal. Muito legal, viu? Eu só sei aquele. Par novinha safada. Parnassos a safada. É. Continua, senão vou começar a cantar o DR. Mesmo que duvidem, aqui existe civilização, inclusive internet. Banda larga de graça, seja de graça? Tudo, é claro. Bem, eu tenho fixação em animes mangás desde 10 anos, graças a um amigo japonês que possuía um enorme acervo de animes gravados, mechas e jogos. Japoneses, é claro. Super Famicom. Super Famicom, o nome japonês do Super Nintendo. Ah, tá, não sabia disso. A propósito, o que é Super Nintendo, né? A propósito, comecei a assistir Dragon Ball Z ainda em japonês. Isso é muito legal. Eu queria muito ter feito parte dessa cultura que rolou muito nos anos 80 e 90, de você estar em São Paulo, conhecer um japonês que tem um monte de fita que algum parente manda. Não, o legal é isso. O legal é que ele tem a minha idade e a história dele com o anime é completamente diferente. É bem mais profunda, né? Ele começou a ver Dragon Ball Z em japonês, eu não. Eu comecei a ver dublado em português do Cartoon Network. Pois é. Como todo mundo. Mesmo que seja meu primeiro Email, eu os acompanho desde o fantástico J-Cast sobre o escândalo dos otakus fujões. Ou seja, o primeiro. Uh-huh. O first ever. Tirando o piloto que nunca foi lá. Piloto perdido que anda por aí, sempre. É. Entre os integrantes, gosto do Live de suas tentativas frustradas ou frustrantes de parecer normal. Você tenta? Eu acho que ele confundiu a gente. Não, eu não tento, cara. Não confundiu não, porque eu não tento. Eu não tento, cara. Eu desisti, né? Eu tentava, mas desisti. De vez em quando a gente tem um problema, né? De vez em quando eu olho pra você e você tá tentando ser normal. De vez em quando eu tento também. De uma forma natural. Isso é bem estranho. De vez em quando dá erro na nossa programação. É, a gente tem que parar com isso. Temos ótimo Luan com o papel do cara normal que me surpreendeu no Jcast do Happy Realization Party, mostrando que possui altos conhecimentos geopolíticos. Ele possui, ele faz... É que ele relações faz... internacionais. Isso, o Luan é inteligente pra caramba. Você não viu o Luan falando antes da prova, o saco que é. Eu tentando jogar e ele tá ganhando. Falando sobre geopolítica. Não, cara, porque o Iraque, o Irã, tem a faixa de Gaza. Se ele não fosse interessante, ele não seria nosso amigo, né? Sim. Não tá falando mal dele, não tem que defender ele. Você não tá entendendo o que a gente tá dizendo, quanto a gente ama ele. Não, sim, as pessoas que acham que o Luan é só o cara normal, ele tem que ser muito interessante. Você tá estragando a magia, sabe? A gente tem que ficar zoando ele. Fica quieta. Eu não consigo, eu amo todos. Ele vai gostar mais de você agora, porque ele não gosta quando a gente zoa ele. Ele fica ofendidão com você, tá? Comigo? Eu sei que ele fica, mas ele sabe com ele. O ele incrível. É... Meu irmão. Caraca, cara. Ele abre sua geladeira. Considero muito. Ele abre sua geladeira. Oi, eu abro a dele. É. Não, você abre a dele, não abre a sua. É porque não vai lá em casa. O incrível Darkonics, o cara que já está distante da linha tênue que separa as pessoas normais do restante. Otaku, indeed. Nem otaku você é mais, cara. Você já transcendeu. Que medo do que eu sou, né, cara? Você é o Parallax já. Provavelmente tem opiniões parecidas com o Darko, ou mas. Seja, ele também é um freak. Porque. Mas aí que tá. Ele é a nossa fusão, o Darko. Porque ele é um freak que odeia Pokémon. É, ele odeia Pokémon que não me chama atenção como jogo, nem anime ou mangá. É dos meus. Nada é melhor que o Pixel, é, blé. 2D é obviamente superior ao 3D. Acho os Fujoshi interessantes, mas falando sério, a Glass, eu acho que ele não come nenhuma índia mesmo. Por quê? 2D, melhor que 3D, né? Ah, é, é. É, não come índia. Ah, eu sei a índia que ele gosta, cara. Aquela índia daquele jogo pornô da Atari. Jogo pornô da Atari, então é uma índia. Você é o Crusty Revenge, acho que é esse o nome. Mas você é um cowboy... Que é um quadrado. É um quadrado, um retângulo, com algo, com outros retângulos que fazem lembrar um rosto. E você é um cowboy com uma ereção. E você tem que atravessar a tela... É, tipo espada, uma espada ereção. É, exatamente. Não, ele é o cowboy, tem que ser uma arma. Enfim, ele tem que atravessar a tela enquanto tá tendo uma chuva de flechas indígenas. Pra chegar no final e comer a índia que tá amarrada. Ele faz tudo isso com a ereção. Com a ereção. Afinal, ele tem que comer, não tem como ele fazer isso sem a ereção. Não, sim, mas tudo, mas ele vai correndo com a ereção. Vai, vai. Caramba. Ele não importa o perigo, sabe? Ele não tem medo do perigo. As flechas caindo não. Então, o intimido. A índia é um quadrado muito gostoso, né? Demais, né, cara? Meio ovalado, assim, nos cantos. Índia, seus cabelos. Índia. Continua! Mas falando sério, a Glass me perturbado, boa, injeção intravenosa do mais puro moe. Gostava da Otsu, me desculpem, mas ela era ou é apenas sem noção? Ela é sem noção. Ela era, ela morreu. Ô, Adriano, ela tá perdida na Amazônia. Você pode encontrar ela por aí, de repente. Pois é, quem sabe? Ela tem um Twitter. A gente tem que divulgar o Twitter dela pra galera. Ah, tá com Twitter agora? Eu esqueci qual é. Qual que é? É outro ou alguma coisa. Tá, a gente bota no post e no próximo podcast a gente fala. É. Antes desse podcast, sobre Kodomo no Dikan, o Jcast é sobre Yaoi era o melhor, mas gente, vocês superaram. Nunca ouvi um podcast brasileiro ou estrangeiro tão constrangedor e revelador, no bom sentido. Por favor, façam um Jcast sobre os mangás, anime e Yuri, de preferência, sobre um dos originadores como a obra Onisamae, Brother Dear Brother, que é fantástico, ou mesmo um mais light como Marimite. Cara, olha só. Peru, que é um shoujo. Ai. Todo mundo conhece Marissa Magabiteru, não? É? Acho que sim, cara. Pra mim é relativamente obscura. Tá? Não, acho que você conhece Marissa Magabiteru. Não. Hum? É Yuri? É. Eu não conheço mangás de Yuri. Ah, mas mangás de Yaoi, mano. Marissa Magabiteru todo mundo conhece. Enfim, é legal pra você e pra vocês que estão ouvindo, sabe? É no bom sentido, com a história de revelador no bom sentido pra vocês, porque pra gente não é nem um pouco. Eu não escuto depois, então eu tô salvo. Eu não lembro o que eu falei. Eu tenho que escutar editando. De novo, over and over again, né? Pois é. Você não esquece, né? Uma observação, pra mim, senhor Darko, aquele comentário randômico sobre próstata foi deveras perturbador. Não fui eu! Todo mundo confunde a gente. É por isso que eu quero botar no início quem é você e quem sou eu. Cara, vocês estão me escutando. Eu sou o Levin. Mas você sabe que no próximo programa pode ter gente que não ouviu esse, né? A gente vai ter que fazer isso em todos. Então, faz isso em todos, é legal. Eu quero fazer em todos, mas eu não quero deixar. Porque no final das contas eu vou acabar fazendo de qualquer jeito. É silly. É idiota. É silly, mas cara, até nos gringos eles fazem isso. Não. Todo mundo faz isso. Então... Ah, é o que tô lendo. É... Eu tô zangadinho, tô esperando você continuar. Sem dúvidas, um dos vários momentos WTF do Jcast. Concordo com vocês, os fãs de carteirinha normalmente são os maiores haters. Isso comprova a relação existente entre o amor e o ódio, por isso que digo fã é igual a troll. Entre el amor e el odio está la linha del perdón. Cruzarla significa dar-lhe vida a esta passión. Essa vai ser a chamada do live no começo de todo o programa. Vai, boa, guardei. Não vai, isso você aí. Não tem direito de ficar me zoando aqui, não. Vai, Luan. Ui, ficou bravinho. Não vai ficar me zoando, não. Pega a sample, pega o Luan dando aquele gritinho que eu tô colocando em looping. Eu não. Porra. Em looping. Ah, eu não essa merda. Você acha que eu preciso disso aqui pra viver? Você acha que isso aqui é meu emprego? Tô ganhando alguma coisa? Nine. Hatoyama renunciou. Puta que pariu, né? De novo, mais um, né? Cara, não aguento mais anunciar que um primeiro-ministro japonês anuncia. Assim, a tolerância deixa que ser um pouco maior, cara. É, cara. Decepciona um pouquinho, me perdoa, eu vou embora, não presto. É por aí, sabe? É como se começasse aquela polêmica de que o Lula é cachaceiro. Ele aparecesse em rede pública e falaria, eu não me desculpa, eu sou uma falha, eu vou me suicidar ali atrás, tchau. O problema foi o seguinte, o governo do Hatoyama tava enfrentando problemas de popularidade, foi caindo. Aí a gota d'água dizem que foi um problema envolvendo uma base americana que tinha lá, que ele tinha que lidar com essa base. É, um problema que se eu for parar pra pensar, é um problema relativamente pequeno, né? É, É um problema que todo governo enfrenta todo dia. Aí ele quis ficar bem com os americanos e com os japoneses, aí fez uma solução paliativa lá que ninguém gostou. Só sei que a aprovação dele tava em 20%, sei lá, tava muito baixa. Porque lá o povo quando odeia com força. Pelo visto, os japoneses não estão gostando de mais ninguém, né? Não, tipo assim. Odeiam todo mundo agora. Uma coisinha de ruim, já imagina, não, imagina o Lula no Japão. O Lula, depois de todas as merdas que aconteceram, ainda é campeão de popularidade, né? Imagina se o Lula fosse japonês. Talvez não são as pessoas que odeiam ele, é porque o japonês se constrange fácil, né? Por isso que eles ficam rindo o tempo todo. Provavelmente disseram alguma coisa, o que você poderia esperar de alguém que usa o dinheiro público pra comprar 5 edições de mangá? Aí ele ficou super constrangido. Ah, mas não foi ele não, foi o primeiro-ministro não, foi um outro ministro. Ah, foi, ele renunciou também? Não, ele não renunciou, eu só pedi desculpa. É porque um outro ministro... Deixa eu contar pro pessoal que tá ouvindo. Um outro ministro... Eu olho pra frente quando eu vou fazer isso. Tô com um problema sério. Um outro ministro japonês pediu desculpa por usar dinheiro público pra comprar 30 volumes de mangá. Foram 5, não. Foram 5 séries diferentes, mas foram 30 volumes. Ah, realmente. O que deve dar aí uns 30 volumes de mangá. Se pegar o preço real, daria uns R$300. É a verba da gasolina do cara, pelo amor de Deus. O Collor roubou nossos sonhos pra pagar a dívida externa. Nossa, fiquei emocionado. Sonhos mesmo, porque quando você coloca um dinheiro na poupança, você tá pensando no seu sonho. Eu sonho que meu filho vá pra faculdade, vou pôr meu dinheiro na poupança pra isso. Aí o Collor roubou os nossos sonhos. Eu tô ficando realmente com medo dela, o cara. O Collor não roubou o meu sonho, porque o único sonho que eu tinha na época era completar meu álbum do Que Rei Sou Eu. O Collor foi em que época mesmo? Cara, 90? Eu tava nascendo, meu único sonho na época era crescer. Ah, mas provavelmente seus pais colocaram algum dinheiro naquela poupança pensando em você. Isso ia surgir um efeito em você. Meus pais sofreram com essa história de colo. Mas eram ricões, cara. Tá vendo? Ele roubou o meu sonho de ser rica. Poder comprar um batom Chanel de $500. Os meus pais não teve esse efeito crack de 30 na vida, não. Tipo, né? A gente não era rico, eles vão não sendo. Mas deu uma merdinha. Mas ele não roubou nenhum sonho, nem meu, nem do meu pai. Eu acho que meus pais eram tão pobres que não fez diferença nenhuma. Passou, né? Não, eles provavelmente sofreram. Eu acho que era impossível não sofrer nessa época. Os pais do Mike. Ah, otários. Loser. Aí o Ratoyama saiu, cara, e entrou um cara que ia falar o nome mais legal. Espera, eu não falei. Oi, fala. Por que o cara saiu mesmo? Você já falou, por causa da base. Não falei. Popularidade baixa, mas o quê? A popularidade baixou e aí o partido dele convidou ele a renunciar. Porque... Isso não estava implícito, né? O que acontece sempre? Não, nem sempre. Porque, na verdade, vai rolar uma eleição agora para a Câmara lá e eles estavam com medo de que... É, com o primeiro-ministro do partido deles, com a popularidade baixa, eles fossem conseguir minoria lá na eleição. Então eles obrigaram o cara a sair para o partido voltar a ficar bem visto pelas pessoas. Então, aí o Hatoyama saiu e entrou na Naoto Kan. Quem é o Naoto Kan, sabe? Tem alguma coisa de relevante para falar sobre ele? O nome dele é legal. Mas fora isso, né? Ele falou que... Ele falou... Esquerdista. Ele é tão gordo que quando ele senta no centro, a banha dele pende pra esquerda. Foi uma análise muito interessante, pô. Mas olha só, a coisa que eu sei é o seguinte... Aquele tribunal francês que onde veio essa expressão. Ah, viu? É pautado em cultura. Uma piadinha com todo o nível de cultura por trás. Essa é a nossa boa. A coisa que eu sei dele é o seguinte, eu dei lendo alguns... No discurso de posse dele, ele falou várias coisas, eu esqueci todas. A única coisa que eu lembro é que ele disse que vai lutar pra ter um bom relacionamento com Washington de novo. Que o Japão precisa ter um bom relacionamento diplomático com os americanos e que ele vai dar a bunda pro gringo. A sua notícia diz que ele fez voto de criar um país vigoroso. O que é isso? Um país vigoroso, ou seja, um país onde... O Baby Boom, de novo. É, onde as pessoas fodem. É, problema com o Baby Boom ainda, né? É assim que ele prometeu. Ele fez um discurso genérico que todo primeiro-ministro deve fazer, mas uma coisa de relevante que ele falou foi isso, ele quer fortalecer os laços, os relacionamentos estrangeiros do Japão. E o que eu achei engraçado, o que eu achei impactante... Quando eu leio a palavra vigor, eu não consigo deixar de pensar em virilidade. Então parece que ele vai distribuir catuaba pro povo, assim. Ou pinto de calango lá. Ou calango marítima. O que eu achei impactante no Hatoyama saindo é o seguinte, foi aquela vitória histórica que a gente noticiou, né? Nossa, o partido do cara ganhou. Depois de menos de um ano, não foi? O cara caiu. Despencou. De repente, cara, os japoneses são muito duros e os políticos são muito duros com eles mesmos também. Então, tem que ser duros com eles mesmos, se eles estão representando o povo. Eu sei, mas é um nível de honestidade grande demais, né? Porque desse jeito o país não vai parar quieto. Tipo, vai criar uma estabilidade política, uma instabilidade política que acaba sendo prejudicial, né? É outro extremo, né? Tipo, você ter um presidente ladrão pra sempre lá pode ser prejudicial, mas às vezes o presidente ladrão tem uma... passa, é um bom relações públicas, então ele passa uma estabilidade boa pro país, pra quem tá vendo de fora. Isso é melhor do que ter a cada ano um presidente que se desculpa e vai embora, sabe? Mas necessário. É, realmente é demais, mas isso é meio a visão da gente. Acho que os Estados Unidos, que onde os políticos são um pouco mais retos, são sim, estou pagando pau, porque eles são, sim. E o Bill Clinton teve que pedir desculpa de joelhos porque ele beijou a mulher. Peraí, ele não beijou a mulher, né? Ela pagou um boquete pra isso, não é sexo. E descobriram, não, né? Ele só pediu desculpa porque descobriram. Então, o japonês não precisa descobrir. O cara vai lá e conta. É. Eu só queria falar que minha secretária, minha estagiária, pagou um boquete pra mim ontem. Aí ele fala, minha secretária pagou um boquete pra mim e a filha de 10 anos dela também. Eita! É o Japão, né? É, e a gente, não sei se a gente comentou... Lá, tudo é muito mais divertido. Não sei se a gente comentou, mas é sempre importante frisar novamente que já é o 5º primeiro-ministro em 4 anos. Ou tem seja, mais primeiro-ministro do que ano. Ou seja, isso não pode ser bom pro país, né, internacionalmente e tal. Então, se bem que não, a bolsa segundo, reagiu bem, né? A bolsa segundo, tá feliz. Segundo o Zetsubou Sensei, o povo japonês... Que eu falei que o Bill Clinton pediu desculpa porque ele beijou uma mulher, porque ele disse que não houve felação, ele só beijou. Não, o que ele disse foi que sexo oral não é sexo. Falou que não houve falação. Não, falação não é feio. Fala felátil. Mais bonito. Eu não sou... Não, cara. Eu não sou arinho. Felátil. Ah, tá. Segundo o Zetsubou Sensei, o povo japonês não gosta, não. Porque eles fizeram pedinha com isso e tal. Que o pessoal tem satisfeito. Confio no Zetsubou Sensei. Porque tudo ele lá confio. Faz sentido. Não. É um bom retrato. É um bom retrato crítico, cara, da sociedade japonesa. Cara, como um retrato da sociedade japonesa contemporânea é bem confiável. Por quê? Eles são bem livres pra falar o que realmente acontece. É o bando de artista mesmo, intelectualoide, falando o que eles pensam. Então, é interessante. A parte mais interessante é que a calcinha da menina, ao invés de ser morango, são romãs. Isso é muito legal. Bem, Akira, novo roteirista. Enfim, você conhece o cara? O roteirista Albert Torres tinha o que ele fez no post original. Mas eu cortei. Mas era alguma coisa bem tanto faz mesmo, sabe? Tanto faz pro ruim, inclusive, pelo que eu me lembro. Era bem tanto faz pro ruim. É que saiu essa notícia, né, de que tem diretores envolvidos no projeto, né, há muito tempo, são os irmãos Hughes, e agora teria entrado o roteirista no meio. Mas a notícia mesmo que foi mais boom foi que veio depois, que o Albert Hughes, que é um dos Hughes Brothers, andou dizendo numa entrevista o seguinte, que o estúdio, né, ele tá querendo que Akira seja PG-13, que é aquela classificação que é filmes permitidos para menores de 13 anos com acompanhante, a classificação tem censura livre e tem essa, né, é a mais boazinha depois da censura livre. Imagina você com 13 anos assistindo a Akira, amassando seu refrigerante de excitação com os olhos bugalhados e seus pais se espremendo contra o sofá com a mão na cara, assim, não, isso não vai acontecer. Esse é o problema, justamente pra não ter isso que querem essa classificação, e aí todo mundo tá preocupado achando o seguinte, bom, Akira é só vísceras, né, quer dizer, vai tirar o que tem de mais legal, vai simplificar a história, o que vai acontecer? O Hughes, obviamente, usou aquele discurso que todo diretor usa de que, vai ser mais um desafio, porque como fazer um filme que seja sombrio, ao mesmo tempo que seja permitido pra todas as idades. E depois que saiu Cavaleiros das Trevas, eles só usam Cavaleiros das Trevas como exemplo, né? É, eles adoram usar. Não, Dark Knight conseguiu ser um filme hiper complexo e sombrio e sempre dito assim, porque não tem uma contradição aí o filme inteiro. Se ele conseguiu, a gente vai conseguir, não interessa se todos os outros que tentaram até agora também não conseguiram. Dark Knight foi super sombrio e foderoso por causa do Joker, ninguém vai conseguir fazer isso de novo. Não, peraí, o filme é muito bom, não segura o filme não. É tão simplista você falar que o filme, quem fez o filme... Batman Begins é ótimo. A melhor parte sombria do filme que não precisou de vísceras e sangue foi por causa do Joker, sim. Não tem vísceras e sangue em momento nenhum no filme. Então, que não precisou de vísceras e sangue. Não, o filme ele é sombrio porque ele é sombrio. O Batman Begins ele é muito assim também. Sim, é sombrio, mas ficou realmente bom por causa do Joker. Eu acho que aquela musiquinha... Mesmo, cara. Eu acho que a musiquinha do Joker dá mais efeito sombrio do que ele. Cara, o aquela música dele é muito perturbadora. Eu tô falando, o Joker do Heath Ledger. Eu estou falando do Joker, porque a história era com o Joker. Mas o Batman Begins também é bastante bem sombrio, bem legal. Ele só não é tão twisted, sabe? Tão cara, insano. O Dark Knight é sobre o Batman, o Duas Caras e o Coringa sobre as faces, o mal e bem, as faces deles ali, enfim, tem um significado muito mais complexo do que só você falar que, é bom. Os caras também é muito importante no filme. Não, ele é importantíssimo, ele é o Coringa não tem o arco dramático no filme, o Duas Caras tem. Aham. Então, Duas Caras é importantíssimo, mas ele só apareceu no final pra dar o gancho pro próximo filme. Não, ele é importante por outros motivos também. Não, ele tem o arco dramático completo, ele é a grande experiência do Coringa. O Coringa quer mostrar que pode corromper as pessoas, então ele é o cavaleiro banco corruptível e ele vira o lixo de Gotham City. Então, ele tem um arco dramático completo ali. O Batman também. O Coringa não tem. O Coringa funciona ali como um agente pra história do Batman e do Duas Caras acontecer. O Coringa é o conector. Ele é a trilha sonora. E o conector não é o mais importante. Ele é importante no Mas é importante, é, mas não é o mais importante. Depende, você gosta mais de conectores ou dos verbos? Beleza, mas se você tivesse só o Batman e não tivesse duas caras, o Coringa ia conectar o Batman com quem? Sim, duas caras é importantíssimo. Então os três são importantes, não foi só o Coringa que salvou o filme. Sim, mas ele só, eu tô falando da sombra do filme. Por que que o filme conseguiu ser sombrio sem precisar de vísceras? E a Kira vai ser PG-13. É assim, o negócio é o seguinte, por algum motivo, Dark Knight realmente não era pra ser PG-13 mesmo. Não sei, não sei quem que eles comeram da Motion Pictures Association lá pra ter conseguido isso. Aí, como Dark Knight é um caso único de um filme que conseguiu uma classificação leve e ser bom, todos os outros acham que conseguem fazer isso, só que não conseguem, não vão conseguir, entendeu? Então, aquele negócio, a culpa não é do estúdio. Pra ele colocar dinheiro num projeto como Akira, ele precisa garantir que o investimento dele vai voltar. E depois de Watchmen, né, que foi, quer dizer, o cara, não, pode deixar que vai ter muito sangue, vai ter fratura exposta, vai ter tudo. Foi pra maior de 18 anos, não deu grana. Então, nenhum estúdio mais... O Watchmen não deu grana? Deu, mas não deu grana, sabe? Não demorou pra se pagar, não foi aquele boom que eles acharam que fosse, então... Não foi um fracasso absurdo, mas também não foi um sucesso. Foi médio. Mesmo, você tá falando economicamente falando. Economicamente falando, foi médio, sabe? É, em matéria de lucro, benefício, não deu um grande lucro pro estúdio, nem deu o boom que eles queriam. Então o que acontece? Hoje em dia, que a gente não sabe mais o que que dá certo, o que que não dá certo no cinema, tá super incongruente. Então, você sabe como é que tá aqui, quer? Não saiu ainda não, né? Não sei, ainda não saiu, mas tipo assim, Transformers 2 e G.I. Joe fazem sucesso e Príncipe da Pérsia e Esquadrão Classe A não. Por quê? Qual é o sentido disso? Não sei. Saiu uma reportagem sobre o que é na Veja, falando que a chamada é assim, um filme super violento, super realista e para adolescentes. Ou seja, já que a Veja está pensando isso, é capaz de aqui na nossa cidade de merda vir dublado, sabe? Não, pior de tudo é que não vai vir pra nossa cidade. Tem certeza absoluta disso já. É, acho que não, senão já teria vindo, né? Já teria pôster, já teria, a gente já saberia que viria, sabe? Até Bruno, que é um filme que não deveria, que a Campos nunca iria querer estampar num pôster, eles colocaram lá, sabe? Por que não colocaram o que é? Eles não sabiam direito o que era. Mas eu sempre uso o exemplo de Wear White Things Live. E botaram o pôster e não veio. Colocaram o pôster e não veio o filme. O filme é lindo, muito importante. Ainda não vi. Bem, enfim, eu estou baixando o que é. Sinto muito, vou ter que fazer isso, se você quiser ver comigo. Eu não farei isso. A gente tem vários filmes pra ver junto. A corrupção do Duas Caras tá entrando na minha nova perspectiva do filme agora. Não tinha pensado nisso. Acho que eu fiquei muito envolvida com a morte do Heath Ledger. Foi o que aconteceu com quase todo mundo. Foi meu, é foda, viu? O Heath Ledger é homem, sabe? Se o Robert Pattinson morrer, vai ser um bom. Vai ser uma coisa boa pro mundo. Heath Ledger não. Heath Ledger é triste. É só pra fechar o raciocínio? Então, o estúdio querer fazer isso, infelizmente, não é culpa dele. Eles têm que fazer isso mesmo. O grande culpado é a porcaria da associação, da Motion Picture Association, que é responsável por essa censura hipócrita, desnecessária, imbecil. E eles são muito rígidos, né? Que não pode ter nada necessário. Que é aquilo que eu falo. Uma criança de 13 anos não pode ver sangue? Já pode ver um pouquinho de sangue. Não pode ver muito. Muito gore e tal. Não tinha isso nos anos 80 e a geração que cresceu não cresceu psicótica. Então por que tem que ter isso agora, entendeu? O meu ponto sempre é esse. Bom, pra eles proibirem agora, é porque deu merda algum dia. Só que nunca deu merda. Então por que estão proibindo agora? Por que de repente as nossas crianças são mais sensíveis? É como a Valéria Sem falou no... que depois vai sair em DVD e elas vão assistir. É como a Valéria falou naquele, no programa que ela participou. É uma pressão dos pais, porque os pais querem que a televisão e as obras eduquem os filhos. E isso sempre é uma pressão da mídia, no fim das contas, sabe? Porque isso já era ibope. É só um paradigma atual que vai mudar de novo um dia, quem sabe? Mas é ridículo, é idiota e vários filmes. Não, com certeza vai mudar. Vários Quando a nossa filmes. Geração e a geração mais nova do que a nossa for pai, provavelmente isso vai trocar. Inverter, quando os velhinhos morrerem. Não, pior que não, cara. O povo cresce e fica hipócrita. Será, cara? Eu tô vendo acontecer. Eu conheço pessoas da minha idade. Mas a nossa geração ainda é perigosa. Eu tô falando da geração depois dela ainda. O pessoal que hoje tem 12 anos. Os pais são burros mesmo, né? Tipo, eles querem que as crianças assistam coisas que sejam educativas pra eles, mas eles ficam alimentando certos vícios que são absurdos. Tipo, seu pai gastar um dinheiro absurdo comprando pro seu filho aquele diabolô que ele vai usar 2 dias e vai jogar fora. Ou as mães comprando um monte de sandalinha do Ben 10, que é um desenhozinho bobo, que a criança vai ficar viciada naquilo. Todo mundo tem a porcaria da sandalinha. Aí você compra a sandalinha daquela pro seu filho, pra ele ficar mais viciado ainda. Ele vai passar o dia inteiro pensando em Ben 10. Comprar uma porra de um Keds. Mas não vai ser uma coisa violenta. O pai não vai ficar se perguntando, oh meu Deus, o que eu fiz com o filho? A Bíblia tem genocídio, tem adultério, tem incesto, tem tudo. E é censura livre. Porra, tão proibindo a merda da Kira, sabe? Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é não só tem tudo isso é permitido pra criança, como é obrigatório, que o pai enfia aquilo na cara do filho. Uhum. Então, assim, tá reclamando do Akira, coitado do Akira. Então, assim, o quem tá matando o cinema pra mim é a censura americana. Vários filmes eram pra ser ótimos e não são por culpa disso. E, cara, Dark Knight é foda. Mas seria muito melhor se tivesse uma cena do Coringa banhado em sangue, sabe? Escrevendo com sangue na parede. Nos quadrinhos tem isso. Nos quadrinhos o Coringa... Os quadrinhos ainda são o nosso lugar, né? É o lugar onde você pode fazer qualquer coisa que a censura é muito leve. Uma cena dessa seria realmente bombástica e fodástica pra gente. Só que pras pessoas que estão preocupadas com a censura, essa é a parte de que não foi necessário pro filme ser sombrio. O Joker não precisou escrever com sangue na parede pra parecer sombrio. Não, mas ia ser bem mais cool. Eu adoro o Watchmen com todas as fraturas expostas. Pra gente. Nós gostaríamos que nossos filhos vissem isso. Mentira. O que interessa é que... Pensando nos pais que... Você não gostaria que teu filho visse isso? Não, eu sim, não me importo. Mas eu não compraria sandália de Ben 10 pra ele também. Pra fechar... Uma comemoração, as loures estão livres. Yeah. Você pode correr por aí agora, boa. Não, sem problemas. Agora a gente vai tirar a tornozeleira que tá aqui no pé da boa, que se ela chegar na esquina, começa a pitar e explode. O governo japonês chegou à conclusão que não tinha por que continuar tentando votar nisso de novo, já tinha sido rejeitado, que tinha muito artista e muita gente contra, e falou, quer saber, chega disso, chega de ficar adiando direto, toda hora, dois meses pra frente. No consenso, confesso, você também gosta. Tanto vai, deixa. Então, e basicamente é isso. Acabou o Loriban, não vai ter mais? Por enquanto, né? Até daqui a pouco começar a moda nova. A nova coisa que os japoneses querem proibir. Envolvendo sexo, óbvio. Proibir os tengas e os dakimakurai. É. Isso vai ser perigoso. Cara, não pode acontecer. Isso vai ser muito perigoso. Isso talvez aconteça por causa do Baby Boom, né? Só que vem um principalmente tenga. O Tenga. Podia ver um Tenga com útero. Nossa, cara. Pra fazer in vitro, né? Ele já vem com óvulo e com úterozinho. Você já fecunda o Tenga. Você fecunda in vitro e você vai aguando a criança todo dia até ela nascer. Você gera um Akira. Não, você faz, aí você tira a cápsula onde você fecundou e manda pro correio pra clínica, pra continuar lá, nos tubos. Ah, então não precisa de um útero, precisa só de uma cápsula, aquilo que não vai estragar o bichinho em meia hora. Então assim, o Tenga com óvulo. Vocês vendem pra Nike na China? Não, o Japão precisa de gente nova, muito velho lá. Né? Vai ficar por lá mesmo. Eles vendem entre eles mesmos ali. Um bebê Tenga. Compre um bebê Tenga. Eu queria comprar um bebê chinês na China, eles vendem pra caramba. Você sabe que tem bastante gente por aqui que você pode adotar de graça, né? A burocracia é muito grande. Eles nunca vão dar um filho pra um cara solteiro. É, realmente. Olha pra mim. Alguém vai querer dar uma criança? Faz sentido. Eu fico batendo a menina. Quer uma criança? Deram pra ela, né? Deram pra aquela bruxa não mandar pra mim. Pra quem eu sei que acontece. Sofia, quanto tempo que eu não escuto falar da Sofia. Nossa querida responsável. Sofia, eu coloquei o feed do iTunes. Eu coloquei lá em cima, tá lá em cima junto com o feed dos comentários. O nome dela? Não, o feed do iTunes. Ah, tá. Ela não tá lá. Mas e se colocar uma foto da Sofia linda em cima do nosso banner? Não, assim, tá lá o... Cara, aconteceu uma coisa muito estranha. Sofia, nossas relações públicas. É, vamos contratar, você tá precisando de um emprego? Sofia, emprego não remunerado e nem elogio você vai ter também, você vai ganhar nada, nem reconhecimento. Basicamente. Você quer? O que me assustou com a Sofia é o seguinte, eu sempre tenho uma foto só dela, que ela usa no Gravatar, usa no Twitter, tudo mais. Eu olhava e pensava, olha que bonitinha, ela usa fotos quando ela era criança. Aí, do nada, tava lá no meu Orkut, recomendados, Sofia. Ok, vou ver o Twitter. Você achou o Orkut da Sofia? Descobri, tava lá nos meus recomendados do Orkut, ela deve me visitar com muita frequência. Eu vou adicionar a Sofia, ela não me visita, eu tenho que adicionar. Agora que eu falei, que eu pedi permissão, vou te adicionar, Sofia. Chega em casa, eu adiciono. Eu vou te adicionar, Sofia. E eu olhei, ok, a mesma foto dela, criança. Fui ver o álbum dela do Orkut, não é que ela é criança? Ela é loli? Não, segundo você, ela não é loli, porque você está com fome e crianças de 14 anos não são lolis. Não é mesmo, só pra... O Johan acha que 17 é loli, porra. Tá, a gente... Pariu, né? A gente pega o loli pra um âmbito mais legal, sabe? A gente estica o loli até o momento que a gente... Cara, mas 12 é super legal. Até o momento que a gente não vai preso, a gente estica loli, sabe? Até onde... Ou seja, até o Júlio... Gaguejou, tá nervoso. É, enfim. E, na verdade, ela não tem mais 14 anos, mas quando ela começou a ouvir a gente, ela devia ter mais ou menos a cidade. Que agora, se eu não me engano, ela deve estar terminando o ensino médio, já tá no cursinho. Sofia, então ela terminou o ensino médio, Sofia, já tá terminando. Manda o seu artigo da Wikipedia falando a história da sua vida. Sofia, timewimey, quem vai ler, Sofia? Você... Eu vou ler? Ok. Timewimey stuff. É referência de Doctor Who. Basicamente. Ah, É tipo... E Tumblin. Também. Também. Também. Tá... Ela veio do Doctor Who? Veio por nossa causa, né? Ela começou a assistir Doctor Who por nossa causa. A Drake já assistia antes ou foi o inverso? A Sofia já... Não via antes, não? Foi pra nossa causa? Não, tinha uma que assistia antes e outra que assistia por nossa causa. Eu acho, se não me engano, a Sofia começou a assistir Torchwood porque a gente falou, não é? É, a Sofia começou com Torchwood porque a gente falou e chegou em Doctor Who. Meus caros, em primeiro lugar, quero deixar claro que eu sou o Team Jacob, que a gente comentou. Perguntou se ela era Team Jacob ou Team Edward. Tanto o Shapeshifter quanto o Imortal. E a gente não vai discutir isso agora, que a gente já discutiu muito esse off. O Jacob é um lobisomem. Discutir sobre isso. É uma porcaria de um mundo. A gente não consegue. É mais fácil do que a gente. A gente precisa discutir coisas que não vão adicionar em nada na nossa vida. É o mundo que mora na mente limitada de uma dona de casa. Então, não tem espaço pra complexidade. Ele é um lobisomem ponto. Não tem conceito de shapeshifter ali. A Lady Team Eric. Ela tá junto com o Eric. Eu não tô. Eu também sou Team Jacob e Team Eric. Eu sou Team Eric com... Ou sempre esqueço o nome do moleque. Do vampirão velho, do Godric. Eu senti Eric com o Godric. Com a Suki, eu quero a Jessica. Exatamente, isso. Suki e Jessica. E o Bill tem que pegar um moleque qualquer. Não, o Bill tem que pegar aquele maluco, veterano de guerra. Que veterano de guerra? Aquele veterano de guerra que trabalha no Merlot. Aquele maluco. Não, nada a ver. Ui, que nojo. Eu adoro fazer paio aí bizarro. Faz com o Lafayette, então. Lafayette não é bizarro, pô. E ela é eternamente grata pelo Jackass por ter me apresentado o Dr. Who. Se a gente falar, lesse um pouco mais do e-mail... Era só ler as primeiras três linhas, sabe? Tirava toda a discussão anterior. Quando isso for lido em um tempo indeterminado, eu prevejo que o Darko não fez o botão do iTunes. Você errou. Ou do Twitter no layout novo. Espero que o Brasil tenha ganhado a Copa até lá também. O Brasil ainda não ganhou a Copa. O link do iTunes está lá em cima, está discreto, mas ele está. E o do Twitter é lindo. O do Twitter está lá embaixo com um passarinho azul gordo. Lindo. Tá com uma vuvuzela bem alta agora, só pra sacanear a Sofia. Vou procurar um áudio de uma vuvuzela pra tocar. Pronto. Agora que eu fiz birra, eu não consegui entender isso aqui, cara. Olha só, ela escreveu esse... assim. Não, peraí, não. Isso eu tenho que comentar. Eu só quero dizer que li no tarô o futuro de vocês, random. E ela não fala mais nada sobre isso, cara... o resto do e-mail. Cara, que... imagina você vai na cartomante, ela põe as cartas pra você, olha as cartas. É. Oh, interessante. Ah. Muito obrigado, é. 10 reais. É. E você vai embora. Ah, que bom que você viu meu futuro, não precisa me contar, não. Sofia, por favor, o que vai acontecer com a gente? Um de nós vai morrer, a gente precisa se preparar. Não, nós dois vamos morrer, Darko, desculpa. Ok, logo, recente. Se a gente achar um poço porque de lado. Tarô, acho que só pega o futuro recente, né, não? Não, eu não sei quais, não, são, as, quais não. são as regras timeline do tarô. Não, eu sei que baralho cigano, ele tem a capacidade de dizer se você vai se envolver com uma mulher morena. Morena. E ou loura. Ou loura. Assim, você, tem a morena e a loura. Uma delas você se envolve e a outra vai ter inveja de você. Não, mas já rolou. Já rolou de cigano falar que tem uma loura e uma morena que as duas estão querendo. Ah, é? É. Ah, tipo, ao mesmo tempo? É, não sei se é ao mesmo tempo. Foi pra você isso? Foi pra mim. Aconteceu? É, porque cigano aqui de Campos não tem medo, não. Porque elas não são tão veementes quanto as da Bahia. Eu aprendi que as da Bahia são um inferno, cara. As ciganas baianas são... Aqui de Campos elas agarram tua mão na rua? Elas agarram, mas você consegue sair sem pagar. As baianas é impossível. Parece que ela vai puxar uma arma e te matar se você tentar fazer isso. Eu sempre tive uma dúvida. Você pode virar cigano? Eu posso virar cigano se eu quiser? Eu não posso chegar na comunidade cigana e falar, gente, eu quero muito ser cigano. Eu tenho que casar com uma cigana ou não posso casar com uma cigana também? Sua casa entre si. Ah, acho que você pode casar com uma cigana. Uma vez eu tava no centro, aí uma cigana veio puxar minha mão, aí outra puxou a mão dela e falou, não, essa daí não. Foi embora. É porque é menor, não vai gastar dinheiro. Não, não, você tem corpo fechado. A gente tá fazendo uma mistura de cultura assim, absurda, né? Corpo fechado com cigano. Olha, o Luan vai gostar disso. Como é que vocês não querem que eu viaje no futuro? Vocês passam 5 horas falando sobre tarô e foi o comentário mais random de todos os e-mails. Ok, desculpa. Não, não foi random, não. A gente quer muito ela saber. É mesmo, pois random. O problema é dela. Pra gente foi mais importante. A gente quer saber não o que aconteceu com ela, com não. Tarô. Eu não tô brigando. Sofia, por favor, mande um outro e-mail com o que vai acontecer com a gente. Mesmo que a gente não vai ler no ar, a gente quer muito saber o que vai acontecer no nosso futuro. E se o Jackass vai nos dar dinheiro? Não, se eu vou ganhar dinheiro, é heróis, qualquer coisa. Não interessa. Se for de prostituição, tá valendo. Ô, Sofia, você não quer fazer um. O que a gente faça pra você? Um blog pra você botar tarô online pras pessoas, não? Não, o nome dela confia. O nome dela combina, né? É, mãe Sofia de algum. Mãe de Sofia algum. De algum. Mas peraí, calma, ela é calma. Cigana, né, baiana? Eu não sei se ela é cigana, não sei qual é o mãe tarô Sofia dela. De Sé... aquele tarô egípcio. Mãe Sofia de Tutacamão. Enfim, sinto saudade da voz máscula e homofóbica do Luan e da novela italiana. Cara, o Luan. O Luan nem é tão homofóbico assim, ele assistiu I Love Philip Morris com a gente ontem. Como os outros 3 ver I Love Philip Morris, o golpista do ano. E aí todas as mulheres, cada vez que ficava o Jim Carrey com o Will McGregor, as mulheres, ai, e o Luan quietinho. De vez em quando eu só sentia que ele dava uma fusticadinha na cadeira. Tava quietinho. Gostaria de notificar também que o Diego se torna muito sexy quando fala sobre legislação e direitos autorais. You have no idea. Eu discordo. eu realmente quero saber. Além de querer saber se vocês se incomodam com o meu constante stalking no Twitter. Ela nem stalkeia, gente. A gente pode bater um papo com ela de vez em quando. Cara, você. A Sofia qual mal aparece no meu Twitter? Que eu tinha aparecer mais. Fale mais comigo. A gente só bate um papo com ela. Não stalkeia. Fale mais comigo no Twitter, Sofia. O que ela realmente quer saber é o que eu tenho. Aham. Ela tem, mas ela não twitta faz anos. Que aí você aparece agora na nossa página do Jackass. É, se você twittar, você vai aparecer na nossa página do Jackass. Não. O que ela realmente quer saber é o que ela tem que fazer para vocês discutirem o futuro finale de Doctor Who. Você não tem que fazer nada, a gente vai fazer talvez um spoilercast. A Sofia tem cabelos cacheados muito bonitos, né? A gente vai fazer um spoilercast. O policial militar tá ouvindo, pelo amor de Deus. Ah, foi mal. A mãe da Sofia. Mas ela já deve estar com seus 17, 18. Hã? Ela já deve estar com seus 17, 18, então tá beleza. Pode estar conseguindo sexo. Ok, podcast, tá bom. Pelo amor de Deus. É porque eu tô muito desesperado. É, o finale de Doctor Who. A gente vai fazer um spoilercastzinho sobre a temporada atual do Doctor Who, claro. Ninguém vai escutar, né, quase, porque eu não quero que as pessoas que não assistiram, que deve ser a maioria, fiquem sabendo antes. Saber. Talvez a gente faça um extra, não, nem um goes off, um extra mesmo. Sabe? É, boa ideia. Um goes off com outro tema e um extra com o final do Doctor Who no final. Um bloco, assim. Boa ideia, gostei. É. Olha, ela também provoca, ó. Uma mordida no pescoço de cada um e a lonça e a lonça. É, send from my iPod. Olha, ela mandou e-mail pelo iPod. Ela e essa tara por iPod, iTunes. É Apple Esse Girl. Esse povo, né, que morou nos Estados Unidos por um tempo. É Apple Girl, cara, total. Bem, e por fim, alguns comentários interessantes das últimas edições. No Reviews 28, que foi, não sei, foi um que a gente leu e-mail, mas não lembro sobre o que ele foi. Foi sobre as balas, é. Teve as balas, teve os animes estranhos. Ele não entendeu o nome do podcast que a gente passou pro Núbio. Ele entendeu como Vic Bic B Nights. Geek? Geek. Aquele nome que você dá. Aquele nome que você se dá quando você é nerd, mas não quer ser chamado de nerd. Geek. Knights. De Knights. Guerreiros. Juntos dois. Geek Knights. Aí faz um trocadilho com noites geek e cavaleiros geek. Nada disso. Geek Night é uma noite que tem em cada boate direcionada para os geeks. Tá? E Vic Bic B Nights é uma noite dedicada a pessoas gripadas com canetas bics no pescoço. Bissexuais. E bissexuais, entendeu? Aí tem vários Vic Vaporub. Entendi. Assim, nossa, muito legal. Muito legal, gostei. Vamos promover? Total. Mas, Otang, você coloca no Google Geek G-E-E-K Nights. Noites. Não, K, é com K. É de cavaleiros. Sim, mas o K tá junto já no K. Geeks. É o K final do Geeks, é o K inicial do Knights. Não, o nome do site não é geeknights.com nem nada. Pra ele procurar, ele vai ter que botar Geek. É, procure no Google, isso mesmo. Espaço. Eu confio em você. Você tem nome de suco de uva. Cara, do Tang tem morango, laranja. Cara, como é que eu pronuncio o nome desse cara? Cuidibo? Cuidibo. Cuidibo. Ele, sei lá como se pronuncia o nome dele, ele adicionou uns errinhos meus como contra a Kodomo de Khan. Só complementando, o Kodomo de Khan começou com elas na terceira série, atualmente deve estar indo pra quinta, se eu não me engano é isso mesmo. Arin não necessariamente gostava do Daisuke no início da história, era mais pra zoar com a cara dele, com o professor, porque os outros eram realmente sacanas, os outros professores antes do Daisuke. Mas as coisas se desenvolveram da maneira que foi e não passaram assim uns 4 anos, talvez uns 3 ou 2. Se eu não me engano, foram 2, não foram 3. Mas realmente... O que é o início da história? É quando começa o mangá. As primeiras 3 páginas ela não gostava dele? Não, no início ela tá querendo perturbar ele durante o primeiro capítulo, sabe? 5 primeiros capítulos. É porque eu comecei de trás pra frente. Eu comecei a ler o 2 e depois eu li o 1. Por quê? Por quê? Por quê? Porque demorou. Por que você tá nesse podcast? Some daqui. Agora é sério, sai. Porque levanta, demorou vai pra baixar. Aí eu quero ler. Aí eu vou ler o 2 e volto pro 1. Bora, get out of my life. That's my house. I'll disconnect the cable. Mas realmente, é um mangá com uma trama interessante, bem menos pior do que parece. Ele traduziu quando eu de canto pro português, quando começou a sair. Mas a história ficou bem mais relevante atualmente, concordo. Os núcleos diferentes com a Rowin, a Shiro e os outros professores, com todas as temáticas sobre paz, educação e moral, acho bem explorada essa parte, com certeza. Eu considero, no final das contas, a parte mais interessante. Por mais que você esteja fazendo essa cara de eu sei que você gosta do Lully. Não, tô fazendo essa cara de tô com fome, quero que você acabe logo. Sabe? E sobre Dee Greyman é boring, simplesmente. Ele acha Dee Greyman boring. E eu descobri que bastante gente do nosso... Você descobriu que Dee Greyman é boring mesmo. Não, bastante gente nos comentários, bastante gente que escuta o GQS já leu Dee Greyman. Ou leu e achou chato, ou leu e acompanha. Mas é um título popular, eu imaginei que muita gente tivesse lido mesmo. É, mas sei lá, por exemplo, Reborn. Nunca vi tanta gente que leu Reborn. Não é tão popular como Dee Greyman. Eu acho Reborn mais popular do que Dee Greyman. Lá fora, não aqui no Brasil. Não sei como funciona aqui no Brasil. E eu resolvi ler 2 comentáriozinhos da Combo pra ver se vocês, pessoas que estão agora nesse momento no DimensãoNerd.com, na Combo Podcast ouvindo a gente, comentem mais. A gente tem sempre 0, 1 comentários, às vezes 2. Seria o 101, quer dizer que ele matou 101 mil pessoas? Só que a gente sabe que vocês estão aí escutando, que nós temos os números. Não, seria o 101. Mas vocês não se manifestam, então se manifestem um pouco mais diretamente, sabe? Exatamente, é um problema geral da Combo. Lá a gente sabe que bastante gente escuta, mas pouca gente comenta. Então pelo menos no GCast comentem bastante pra gente fazer o diferencial dentro do site. O Serial 101, na verdade, ele é alguém que só mata pessoas de 101 anos. Foi no GCast Mark 1 de 18, que foi o segundo, sobre o Morning Musume. Ele escreveu: pela descrição dada nos dois podcasts, eu cheguei à conclusão que Morning Musume ou é um Super Sentai, afinal tem líderes, pessoas com pouca ou nenhuma personalidade que vivem personagens, ou então é a versão deles da RBD, uma banda fictícia de pessoas fictícias. Olha só, com relação ao RBD, eles não são fictícios. Eu não sei se o pessoal da Combo já sabe, mas a gente gosta muito da RBD. Sim, eu sou fãzérrimo, tem todos os... O latino originais. A gente gosta por um quê? Trash. O RBD não, não é exatamente pelo trash. A série sim, o Rebelde sim, mais ou menos. Mas não, a série... Eu gosto de tudo. A gente inclui o Dark e o Lavender, eu não. Enfim, eu gosto de novela mexicana, eu gosto de Rebelde, eu gosto de RBD. Eu também, eu gosto de música. E eu não tô sendo irônico. Eu gosto de música pop mexicana, mais do que música pop americana. Eu não gosto muito da música pop americana. Eu gosto de música pop em espanhol, em geral. Também, eu acho muito mais legal do que em inglês. Ultimamente, a única coisa pop que surgiu nos Estados Unidos que eu me interessei foi Lady Gaga, porque todo mundo consegue gostar daquela mulher. Não, ó, eu gosto da Kesha. É, eu ouvi uma música muito ruim. Adoro ela. Muito, muito ruim. É, terminando o comentário dele, eu achei muito legal tentar dar a explicação para coisas que nós brasileiros temos até preconceito de conhecer. O GCast, ele tem meio que essa proposta, né? Mais ou menos. Metade dele é sobre isso. A outra metade é sobre piadas que o pessoal que já ouviu os outros programas vai entender. A gente quer fazer isso, só que a gente, às vezes nós temos a impressão que a gente não consegue, porque a gente é mainstream de menos, né? Na hora de falar. Isso. E porque a gente é esquisito demais falando sobre isso, toda a impressão que a gente não tá apresentando isso pra galera. A gente tá falando como se nós já estivéssemos dentro falando disso pra quem tá dentro também. Mas pelo visto funcionou bem, né? Seria o 101 conseguiu entender bem toda a ideia. É, se ele tá pegando essa parada, então é legal. É legal. No final das contas, o GCast é meio que um cursinho. Também é bom se você começar a ouvir ele desde o início, sabe? Você vai conseguir se situar muito mais no que a gente tá falando sobre. Eu acho isso. Porque a gente foi... No início a gente foi subindo nível, sabe? Tanto a gente foi conhecendo mais desse mundo, quanto a gente foi falando mais aprofundadamente. Profundadamente foi ótimo. É, eu coloco a palavra correta. Profundamente. Profundamente, isso. Ou de forma mais aprofundada. Mas o negócio não é esse. O negócio é que a gente foi perdendo os limites, a gente foi perdendo o bom senso, né? Com o passar do tempo. A proposta do JCast é: nada é esquisito demais. É, a gente tá tentando mostrar pra vocês que vocês não precisam fazer careta ou se deparar com uma bizarrice. Que a vida é uma só e essas coisas fazem parte da vida, entendeu? Até parei pra te ouvir que eu tive a impressão que você falava uma coisa muito bonita, cara. Mas isso foi bonito. A vida é uma só, entendeu? Então você tem que saber que essas coisas existem, entendeu? E você não precisa fazer careta. Elas podem existir, entendeu? É isso que faz a vida ser completa. É um problema sério que as pessoas têm de aceitar todas as possibilidades que o mundo... Você não precisa concordar com elas, mas sabe, você não sentir tanto longe assim de saber que elas existem. Sabe, você tem que entender que o legal não é só o que tá ali no seu país, na sua língua, no seu bairro, sabe? Existem outras culturas e outros povos que não acham aquilo estranho. Ah, e por último, um comentário da Evelyn no dia que ela sobreviveu os 26 de Páprica. Meninos, eu me diverti ouvindo vocês, mas eu juro que nunca dormi assistindo Páprica. Como eu disse numa gravação recente que foi pro ralo, só um live de eu dorme assistindo Páprica. E ele justificou da seguinte forma, como ele já falou, ele estava com muito sono e muito cansado, por isso acabou dormindo em todas as vezes. Certo? Certo, foi isso que eu falei nos nossos 20 minutos de gravação perdido. Sim, que e... incluíram um discurso de defesa aos gays. De defesa aos gays que não vivem em função do próprio? Cu. Por que que você dormia assistindo Páprica? Porque eu tava com sono, boa. Ele tava muito cansado, tinha trabalhado o dia inteiro, tava cansado, dormiu. É o motivo mais ordinário do mundo, sono, ponto. Não é que o filme é ruim. Dormiu pouco à noite. A gente nunca pensa nisso, né? Quando a pessoa fala, eu dormi durante o filme. A pessoa pensa, pô, por quê? O filme era ruim? Não, é porque eu fiquei com sono. Porque eu tinha dormido 3 horas da noite, passei o dia trabalhando. Só, o filme não era ruim. E também envolveu leite materno, mas esquece. Ah, que droga. Perdeu. Ah, merda. O Dark falando que gosta de mamar. Aquela história é muito difícil, porque eu não posso nem explicar de verdade, nem explicar de mentira. Nem deixar no ar, sabe? Qualquer coisa que eu fizer vai fazer mal pra mim. Ela assistiu umas 4 vezes Páprica, ela tem o DVD, e concorda que o bebê é bem estranho, mas tem sentido de criação e mudança, né? Cadê a referência junguiana, boa? Ah, o Carl Jung dizia que quando você sonha com um bebê, é sentido de criação e mudança. Pelo sentido de que um bebê muda a tua vida e não, é uma criação. Não tem te explicar por que seu cérebro faz você sonhar. Não, tem uma explicação subconsciente, não, porque não você, pode, você tá falando de psicologia, você não está falando daqueles livrinhos de escolhe o nome pro seu bebê. Você é super consciente. Subconsciente, você não pode falar agora acordado. Você tem que explicar pra mim dormindo. A gente se encontra hoje à noite. Eu acho o seguinte, cara. Eu tô com fome, de saco cheio, falamos demais, vamos desligar esta droga. Então, ótima ideia. Então, não tem mais e-mails, é isso aí, né? É isso, minha garganta está seca, a gente tá com fome, eu preciso muito de um escondidinho. Tchau. Tchau.